Eu lhe concedo a moeda que fiz de uma pedra. Eu lhe concedo uma canção que roubei da imundície. Eu lhe concedo um punhal retirado de sob as colinas e um cajado que cravei nos olhos de um morto. Eu lhe concedo a pata de uma ratazana. Eu lhe concedo um nome e o nome está perdido. Eu lhe concedo sangue extraído da minha veia e uma pena que arranquei das asas de um anjo. Das trevas eles o chamam. Para dentro das trevas, todos o chamam. Os Escapistas. Costuma dizer que uma das sementes de todo o conceito de Sandman foi que a palavra sonho tem mais de um significado. Pode ser as cenas que passam pela sua mente adormecida, ou as esperanças e aspirações, ou as histórias que contamos a nós mesmos para dar sentido ao mundo. Era 15 de outubro e ele estava começando a pensar num roteiro para a série, quando a grande tempestade de 1987 atingiu a Inglaterra, um furacão de ferocidade tamanha que ficou famoso por deixar os sete carvalhos de Londres com apenas um carvalho. Àquela altura, Gaiman vivia em Nutley, num pequeno vilarejo de Sussex. Ele acordou na manhã seguinte e descobriu que o distrito inteiro tinha sido cortado ao meio. Todas as árvores haviam caído, pessoas tinham morrido e não havia eletricidade. Não podia ligar o computador e nem trabalhar. Então, tudo que podia fazer era caminhar em meio àquele cenário de destruição e pensar. Pensar bastante. Anoiteceu e ficou tão escuro que sequer dava para escrever à mão. Quando as estradas reabrissem, ele iria para Londres ficar na casa de um amigo, onde havia energia. Aí, de repente, a eletricidade voltou. A primeira coisa que fez foi ir até o computador, ligá-lo e digitar o Sandman. Então, escreveu um parágrafo e meio. No programa de hoje, o primeiro de uma série especial que chamaremos informalmente de Sandman Anotado, em homenagem aos famosos volumes com as anotações do editor Leslie Klinger, nós iremos discutir cada uma das 75 edições que compõem os 10 arcos clássicos de Sandman, que está completando 30 anos de sua publicação original. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E embarcam comigo nesse podcast dos sonhos, o curador de devaneios verídicos, o guardião do portal de chifre, Érico Assis. Opa, tudo bom? Nosso zelador das invencionices e lorotas escapistas, o guardião do portal de marfim, Reginaldo Hillman. Opa, e aí? E ele que é o maior pesadelo do Corinthians, Mauro Elovitch. Boa noite e bons sonhos. Nesse primeiro programa, falaremos das três primeiras edições de Prelúdios e Noturnos. Então, limpe a viseira do elmo, dê um polimento no rubi, amarre bem sua algibeira e embarque conosco para o sonhar. Uma opinião sobre o Neil Gaiman que cai sempre no lugar comum é o quanto ele costuma ser cordial com seus leitores e até com um ou outro hater de ocasião. Eu ouso dizer que não existe um criativo mais engajado e simpático em redes sociais que o Neil Gaiman. E nas últimas semanas, em decorrência do aniversário de 30 anos de Sandman número 1, ele vem respondendo a muitas perguntas do fandom sobre seu trabalho nessa série, até sobre o modus operandi dele como escritor. Isso vem funcionando, inclusive, como dicas para quem porventura gostaria de se aventurar na profissão. Dentre essas, eu adorei a foto da cabana que ele mantinha, que parecia ser no meio de uma floresta, no meio do nada, e só para escrever. E pelas fotos, mal dá a impressão que a casinha tem energia elétrica. Claro, se ele construiu essa cabana, esse, vamos dizer assim, refúgio para sua escrita, provavelmente foi bem depois de Sandman. Porque não são poucos os registros do game em que ele revela que Sandman foi escrito debaixo de muita pressão a partir de 87, marco zero do projeto, depois que passou a sair regularmente de janeiro de 89 a março de 96. Sandman foi escrito praticamente em meio a viagens e convenções, em quartos de hotéis, guardanapos e sonhos inquietos, em tabernas no fim dos mundos. Eu gosto de imaginar que os capítulos que gravaremos hoje, o primeiro de 10, onde cobriremos os 10 arcos históricos de Sandman, será em condições mais favoráveis que as Neil Gaiman quando produziu sua Magnum Opus. E olhando para trás, parece impensável imaginar que Sandman correu o risco de não passar da 8ª edição, que encerra o primeiro arco, o Prelúdios e Noturnos, sobretudo porque fazia parte da praxe do mercado editorial naquela época, e vá lá, talvez ainda faça, o fato de cancelar uma série dentro do prazo máximo de 12 meses ou 12 edições, caso o título não tenha um retorno condizente com as expectativas da editora. Assim, a margem de segurança que o Gaiman estabeleceu a si próprio seria que, no máximo, 8 edições de Sandman renderiam uma minissérie redondinha. Só que, contrariando as próprias expectativas dele, a série vingou e ele criou outro tipo de problema para si próprio. Em algum momento, Sandman passou a vender mais que Super-Homem ou Batman. E bem antes de virar um fenômeno pop, Gaiman já havia informado a seus editores que Sandman teria início, meio e fim. E o final seria a edição número 75. E a contragosto dos seus editores, ele pararia por ali. Naquela época, isso era algo impensável. Hoje, claro, isso é algo bem recorrente e até torcemos para que uma série siga sempre esse modelo. Mas eu repito, no mercado norte-americano, a primeira façanha de Gaiman foi usar o poder de uma série regular para contar uma história com final. Bom, eu acho que, de partida, a melhor forma de estabelecermos uma conexão com o nosso ouvinte é revelando para eles como conhecemos Neil Gaiman. E nosso primeiro contato com o autor, qual a edição, e se isso de algum modo marcou a gente. Quer fazer as honras, Eric? Qual foi seu primeiro Gaiman? Eu cheguei bastante tarde em Sandman, isso eu tenho certeza, assim, eu era muito moleque ainda na época que saiu e eu não lia essas coisas mais adultas. Até porque eu também não tinha acesso, né, não chegava tão fácil em qualquer banca, né, no início Sandman e depois menos ainda. Então, primeiro Gaiman, eu acho que lá pelos, assim como eu contei na outra vez que a gente conversou sobre livros da magia, né, lá pelos 15 aí que eu comecei a procurar essas coisas que já tinham saído, tipo livros da magia, Orquídea Negra, o próprio Sandman, e eu acho que as primeiras coisas que eu li foi justamente do Gaiman, foi Livros da Magia ou Orquídea Negra. E você, Reginaldo? Eu peguei o Sandman da Globo na banca, né? Acho que eu já comentei com vocês, né? Que eu, assim, não sabia nada, nunca tinha ouvido falar nada de... Nem sabia quem era Neil Gaiman, não sabia nada disso. E um dia eu passando na banca, vi a revista, né? Assim, uma capa diferente, acho que foi a edição 10, se eu não me engano. Que tem a Rose, né? Aquela Rose Walker na capa, assim, cinzento, assim, não é colorida a capa, nada assim. E me chamou a atenção e eu comprei. E aí, quando você lê, você toma uma porrada, assim. Né, porque é muito forte, é muito impactante, assim. Peguei a história no meio do caminho, né? O protagonista pouco aparece, né? É diferente desse primeiro arco, o segundo arco, o Morpheus pouco aparece. E aí, assim, eu também pensando assim, porque eu fui pegar só a 10ª edição, porque realmente a distribuição era péssima, cara, assim, muito ruim. Mas, assim, comprei isso daí, acho que era caríssimo, assim, não era uma revista regular que eu comprava, assim, nada desse jeito, assim. Então eu andava um pedaço, ao invés de pegar dois ônibus, eu pegava um e comprava o Sandman, né? E o cara da banca começou a perceber que eu sempre procurava a revista lá, né? E ele falava assim pra mim, eu acho que eu também já comentei isso pra vocês, ó, seu Sandman chegou aí, viu? Ele, como é estilizado, né, o Sandman escrito, era Sandman pra ele. Foi um sacrifício, porque depois um tempo também sumiu das bancas, aí teve aquela história, uma época ela foi publicada pela Devir, então foi complicado aqui acompanhar a Sandman. Que idade você tinha quando começou? Eu devia ter eu peguei isso daí, acho que foi, se é 90, 91. Se é 91, o Regi já tinha 65 na época. Não, acho que eu tinha 17, né? 17, 16, 17 anos. 17 anos, sim, com certeza. Que era colegial, eu não sei o que é hoje, acho que é... Ensino médio. Isso, ensino médio. Eu fazia o primeiro colegial numa cidade próxima da minha aqui, porque, assim, eram os hormônios falando, nesse colegial tinha magistério. Então eu ia no ônibus, cara, com 20 mulheres, assim. Era só mulher e eu. Então, pra você entender o que eu gostava de Sandman, porque eu deixava de voltar com a mulherada no ônibus pra comprar a revistinha. Coisa de nerdaço mesmo, né, meu? Mas comprava, pô, adorava. E eu tenho, é engraçado que eu tenho, assim, guardado até hoje isso. Também comentei quando a gente falou de fazer, eu abri a caixa e elas estavam um pouco empenadas. Eu guardei em pé elas, assim, numa caixa bem apertada, mas não sei por que ela empenou, cara. Então agora ela tá esticadinha aqui na minha mesa, com uns livros em cima, pra ver se aguenta mais um pouco. E aí, você, Mauro? Sou um leitor bem tardio do Neil Gaiman. Fiquei fã, depois conheci, mas custei a conhecer. Eu não li Sandman na época, não li até recentemente, vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Meu background de quadrinhos sempre começou com super-herói, eu gostava de X-Men. Já custava, na época, com pouco dinheiro, a conseguir ler as revistinhas de super-herói que eu gostava, então não experimentava muito. Fui conhecer Neil Gaiman com 1602, da Marvel, né, aquela reinvenção que ele fez dos super-heróis, imaginando eles lá na época das navegações, gostei bastante. Aí eu virei fã de verdade do cara depois que eu li Deuses Americanos. Adorei mesmo, achei um puta de um livro, ainda é um dos meus favoritos. E daí que eu fui pegar para ler as obras dele, para conhecer um pouco mais sobre o cara. Então, depois que eu gostei, hoje em dia tudo que ele vier a lançar, eu vou tá lendo. Bom, consultando aqui o Guia dos Quadrinhos, eu só vim descobrir depois que saiu a história do Neil Gaiman, meu primeiro Gaiman em janeiro de 90, numa banca de jornal na frente de um prédio que eu e minha família veraneava em João Pessoa, aqui na Paraíba. Essa banca quase faliu minha mãe na época. Imagina uma banca na frente de sua casa, e mais nas férias, né? A edição foi o Super Almanac DC número 1, e ele trazia uma capa bem icônica do Brian Bolland com o Charada, Pinguim e duas caras, com a sombra do Batman atrás deles. Esse almanac ele trazia de brinde a edição número 0 daquela revista mensal em formato americano do Batman. Acho que foi o primeiro formato americano do Batman, na época. Esse Super Almanac era um gibizaço, não só pelas várias histórias de origem de personagens do universo DC, mas porque ele era grandão mesmo, ele tinha 228 páginas. E essa história do Gaiman fazia parte de uma antologia chamada Pecados Originais. Ele ficou responsável pela narrativa central e o segmento do Charada, o enredo era sobre um repórter que queria entrevistar vítimas e vilões para um dossiê sobre a galeria de vilões do Batman. Interessante que um outro segmento dessa história contava a origem do Pinguim, que era escrita pelo Alan Grant. Tinha a arte do Sankif, daqui de Prelúdios e Noturnos. Essa história foi republicada em 2017, mas no encadernado capa dura, bem fininho, com o nome Origens Secretas, os maiores vilões de Gotham. Por isso que eu só vim descobrir que era Neil Gaiman, né, quando eu comprei essa série, esse encadernado. Eu não lembrava disso também, mas eu acho que foi meu primeiro Gaiman também. Uai, então somos três. Eu também não lembrava dessa historinha na banca, né, quando lançou, e não ia morrer sem saber que era dele se eu não tivesse falado agora. Não, eu lembro que foi uma história que me impactou porque era muito fora da normalidade pra mim ler aquilo. E eu lembro que saiu na época uma matéria na Folha dizendo que era um quadrinho do Gaiman. Tá, eu tava lendo Folha de São Paulo com 10 anos, tá, nesse caso. Mas eu lembro que foi quando saía a matéria sobre quadrinhos, eu lia. E destacava lá que era um autor que tava começando a surgir, né, a se destacar no exterior, e era uma das primeiras coisas dele que saía no Brasil. Não me acertei muito com a história, né, eu tinha 10 anos, não tinha como ler aquilo direito, né. Mas foi meu primeiro Gaiman também. E nessa história tem uma paginazinha, assim, que tem várias pessoas, né, sendo entrevistadas, né. Hoje em dia é o que o Tom King faz, né, tipo um grid de 9 quadros, assim, mas eram vários quadros. Aí dentro desse grid tem um Constantine. O Gaiman sempre dá um jeitinho de colocar o Constantine no meio de uma história. Mas, assim, já que eu toquei no nome do Sankif, eu acho que dá pra dizer que o número de leitor que gosta e não gosta é quase o mesmo. Mauro, você se encaixa em qual desses leitores? Você gosta da arte do Sankif? Cara, eu gosto da arte do Sankif pra um determinado tipo de história e não gosto pra outros. Na época, quando eu era moleque, lia Wolverine, eu odiava as edições que eram desenhadas pelo Sankif. Aquela perspectiva esquisita dele, personagem com músculo em tudo que é canto, as coisas todas desproporcionais, eu odiava. Agora, para Sandman, para as histórias do Lobo, eu acho que a arte do Sankif casa muito bem, porque já é um negócio mais surreal, menos realista, mais viagem, por assim dizer. Então, para o Sandman e para esse tipo de história menos pé no chão e que usa outras perspectivas, oníricas, eu acho bem legal. Eu gosto do Keith, eu acho que eu li The Max antes de ler Sandman, e eu acho que eu gostei. E claro, antes eu li os Wolverine também, outras coisas dele, né? Mas no Sandman eu acho que ele é bastante cru. Ontem eu tava lendo de novo, né? Essas histórias que a gente vai conversar hoje, e não desce assim muito bem, né? E você, Reginaldo, você gosta de Sam Keith? Gosto sim, acho ele legal. Não me incomoda ele em Sandman, não me incomoda. Eu prefiro ele desenhando, diferente do Mauro, eu prefiro ele desenhando o Wolverine, assim, né? Mas eu não me incomoda também, não, no primeiro arco, não. Eu acho até legal, que ele traz uma pegada de história de terror antiga, assim. Acho legal, sim, não me incomoda, não. A impressão que eu tenho, depois que eu andei fazendo as leituras sobre o Keith, é que ele tinha, ou ainda tem, ninguém sabe, acho que ele tem uma síndrome de impostor da porra. Ou apenas era uma baixa autoestima mesmo, assim. Isso fica claro logo no início, assim. A gente, já partindo um pouquinho para a história de Sandman, quando a Karen Berger, né, telefona para ele convidando para ser o artista de Sandman. E ele fica desconfiado, não pela honra de ser considerado para fazer parte de um projeto como aquele, mas porque, ou pelo menos eu entendi assim, ele não tinha confiança que a arte dele pudesse provocar positivamente outras pessoas. Aí, muitos anos depois, no aniversário de 25 anos de Sandman, na San Diego Comic Con, num painel de comemoração, fazia um tempão que o Keith não se encontrava com o Gaiman. Na verdade, eles só haviam se encontrado uma vez só, 24 anos atrás. Aí o Gaiman perguntou na latas como era para ele de ter participado daquela coisa há 25, 26 anos atrás, e o fato de que ainda não havia acabado, que Sandman tinha virado tudo aquilo e essa enormidade que os dois haviam lançado. Aí o Keith respondeu que era como ter participado dos 15 minutos iniciais de Cidadão Kane, que veio muita coisa boa depois que aquele saiu de cena, muitos desenhistas bons, que era estranho ele ser uma figura venerada só por ter dito tem um trenó. Ele disse que era um artista diferente, uma pessoa diferente na época de cena, antes do sucesso da série, mas ainda assim os fãs parabenizam ele até hoje por aquele trabalho. Talvez alguma hora o cérebro dele vai aceitar esse reconhecimento. Mas o que eles veem naquele pouquinho, né? Aí o Gaiman disse em seguida que foi o Keith que o criou. Ele criou o visual, as primeiras edições eram dele. Dizem que o Keith ficou com os olhos marejados, sabe? Nessa cena, essa plateia aplaudiu de pé. Ele só conseguiu dizer obrigado. Eu vou ficar exibido agora. Eu tava lá. Tava lá, bicho? Foi a única San Diego que eu fui. Eu assisti isso, ele chorou na hora mesmo. E foi exatamente como você descreveu agora. Porque o Keith já tinha declarado uma outra vez, anos antes, que ele estava se sentindo o quinto Beatle. Por isso que ele saiu do cinema. Não estava se acertando assim com a série, não achava que estava no lugar certo. Mas até hoje, né? Pega uma edição do cinema e diz lá, criada por Gaiman, Keith e Dringenberg, né? Ele deve ganhar também alguma coisa por isso. Então eu acho que ele, em parte, ele deve se arrepender por não ter continuado na série. E eu acho que os editores queriam, acho que o Gaiman até queria. E, em parte, ele tá feliz de ter participado no início porque ele tem créditos de criador de uma série que é republicada todo mês. Mais à frente, voltaremos a tocar no outro aspecto desse envolvimento do Keith no curso da série, mas o fato é que ele permaneceu no título até a quinta edição, né? E depois quem assumiu a arte foi o arte finalista, o Mike Dreenberg, né? Uhum. O que você acha do Mike Dreenberg, Mauro? Ah, eu gosto dele, cara. Eu acho que ele trabalha muito bem questão de luz e sombra, de usar imagens assim em fundo negro. Pra série, combinou muito bem. É uma arte assim num estilo mais soturno. É um negócio que me agrada. Cara, eu não gosto muito da direção de arte de Sandman, principalmente nesse primeiro momento. Sabe aquela impressão de que é o que tem pra hoje? Aquela sensação de que a gente tem um roteiro muito bom, mas de modo geral, o visual sempre deixa a desejar. Ok, eu concordo, o Sandman tem edições com arte memorável, acho que memorável mesmo, assim, como a edição do Ramadã, do Greg Russell, ou a de Um Sonho de uma Noite de Verão, daquela de Charles Vess, né? Ou a do Michael Zulli, lá na saideira em Despertar. Mas esses são casos isolados. E aí você me pergunta sobre o Kelly Jones ou a Jill Thompson, que aparece mais à frente. Eu gosto dos dois, e eles até soam melhor nas páginas que o Keith e o Dreenberg, na minha opinião. Mas é aquela coisa de olho mesmo, assim, feeling. A arte de Sandman não funciona bem comigo. É isso que eu quero dizer. Eu acho que o texto do Sandman é magistral, mas eu não consigo dizer o mesmo da arte. Eu acho que eu sou um dos poucos que gostam do Mark Hamill, que é o que desenha a maior saga lá, Kindly Ones, como é que é? Entes Queridos? Entes Queridos, eu não gosto dele, não. É que aquele arte mais cartoon, assim, né? É. Eu acho que é o único ponto, assim, que a série ela parece que ela tem uma unidade. Inclusive, cada desenhista parece que ele varia muito ao longo de cada edição, não tem uma continuidade, e o Hamill, ele tem uma continuidade. Parece que ele não fez aquilo com pressa. contrário de praticamente todos os outros. Fora o Vess e o Russell, que tiveram tempo mesmo pra fazer, né, as suas. Agora, eu acho muito corrida e... Eu só acho que o Keith, eu acho que ele tava bem dirigido ali em fazer uma... Alguém já comentou aqui, né, que ele tava bem dirigido em fazer um quadrinho que lembrasse os quadrinhos dos anos 60 e 70 de terror da DC. Eu acho que foi uma direção que deram pra ele e ou ele também já gostava desse tipo de quadrinho e resolveu colocar ali. E os personagens que aparecem, né, o Caim, o Abel, o Lucien, o próprio Destino até, eles são todos personagens que vieram lá dos quadrinhos dos anos 60 e 70, né. Bernie Wrightson, de Orlando, essa turma assim que desenhava nessa época. Em um ritual de convocação, quem deveria ser capturado era a Morte, a ceifadora de vidas. Minha irmã mais velha. Mas algo deu errado e eu, Morpheus, o mestre dos sonhos, fui pego por engano. Sono dos Justos. Em 6 de junho de 1916, o senhor Roderick Burgess toma posse do Grimoire Madeleine, ou como aqui foi traduzido, o Livro Místico de Madalena. Esse mago pertencia a uma organização chamada Ordem dos Antigos Mistérios, cuja sede era em White Cross, a 36 quilômetros ao sul de Londres. Ele autodenominava-se Lord Magus, e a imprensa o chamava de Rei Demônio. Ele esperava usar o conhecimento contido nesse livro místico para atrair a morte com um ritual, e assim evitar que qualquer um morresse dali em diante. Em vez disso, o que ele e seus associados conseguiram foi atrair outra entidade. Reginaldo, eu não me lembro de ter visto alguma menção a isso nesse Sandman número 1, mas não fica a impressão que o Roderick aqui é uma homenagem a um outro mago britânico bem famoso naquela época? Você sabe de quem eu tô falando, né? Aproveita e fala um pouco do Sandman número 1 pra gente. Eu acho, nitidamente, assim, que é uma citação, assim, uma homenagem, você pode chamar, ao Aleister Crowley, né? Até o fato dele envelhecer e ficar careca, assim, ele lembra um pouco, né, uma fase do Crowley que ele era careca, assim. Então, tem relação, sim, ao mesmo tempo que também o Magus, ele uma hora, ele cita, né, aquele pessoal do Crowley, uma coisa assim, ele fala, que desacreditavam que ele ia conseguir prender a morte, né? Então você vê assim, nessa realidade existia um Crowley e o Magus era talvez assim um colega de profissão ou um interessado no assunto assim, parecido, né? É aquela coisa, esse começo do século XX, né, ele é muito forte nessa questão de magia, dos mistérios do Oriente, do Egito ser, vamos dizer assim, a origem de tudo, das pessoas estarem assim interessadas em questões mágicas, sociedades secretas, ordens, né? Eu acho que eu já comentei com vocês também que o pai do Gaiman, ele é relações públicas da cientologia na Inglaterra, cara. Então ele é um cara assim que cresceu com isso. Eu, às vezes, eu não consigo dizer se ele tá tirando um sarro do que se o pai dele é relações públicas, o pai dele deve acreditar, né, na cientologia. A cientologia tem raízes nessas ordens secretas, essas ordens discretas aí, né? Não sei se às vezes o Gaiman tira um sarro do que o pai acredita, ou se ele faz em tom de homenagem, não consigo definir, né? Eu, assim, eu não acho tão satírico, eu acho até respeitoso, assim, mas não sei, não conseguiria definir, não, cara. Fica muito, muito referente para quem conhece um pouquinho da história do Aleister Crowley, que o Roderick é um avatar aí do Aleister Crowley, e ele até para evitar, não sei, qualquer repercussão negativa, processo, sei lá o que, ele põe como se fosse um adversário do Crowley e que os dois estivessem disputando na época quem era considerado, né, o maior chefe, né, o maior líder de uma seita mística, mágica, como se os dois tivessem um tipo de competição. Então é bem legal o jeito que ele fez para trazer o Crowley para a trama e para ao mesmo tempo transformar, né, esse avatar num rival que ele menciona o Crowley. É, até tem tudo a ver, né? A própria história do Crowley, várias vezes ele invoca questão dele utilizar magia e livros antigos para invocar deuses. A própria história dele do livro da lei, que veio a orientar toda a doutrina dele, ele diz que estava fazendo um encantamento na lua de mel para invocar não sei o que para a jovem esposa dele, e que ele acabou trazendo sem querer um deus ou um espírito que tomou conta do corpo da mulher dele, que ela que teria ditado para ele esse livro da lei. Então também remete a muita coisa dessa primeira história. Quem nunca, né, Mauro? Quem nunca fez isso na lua de mel, né? Sábado à noite, né? Não, a referência é clara, né? O Crowley era besta, né? O Magus, ele é o citado como o rei demônio. Até a questão, mais pra frente, do sócio ou do associado dele fugir com a concubina, ele chama de concubina, né? É muito parecido com a história do criador da cientologia, né? Do Hubbard, que se envolveu com a mulher do Jack Parsons e fugiu com ela, levou grana, levou um monte de coisa, né? Então, você vê que tem uma semelhança aí. Você vê que é isso que eu falei. Gaiman cresceu nesse meio, tinha conhecimento desses assuntos, sim, e ele inseriu aí de forma, assim, misturada, né? Não é um negócio, assim, direto, assim, é um pouquinho ajustado, assim, mas é nítido você perceber isso, né? Assim, que é... O Burgess morre no mesmo ano que o Crowley. É. 47, né? É, sim. Uhum. Por isso que eu falei, até ele ficar careca, assim, Crowley velhinho não parece tanto com o Burgess, assim, mas teve uma fase que ele era careca, né? Então, tem semelhanças, assim. Só acho que, assim, o Crowley era mil vezes pior que o Burgess, assim. Ele era uma pessoa complicada, né? O filho dele, pelo menos, sobreviveu, né, do Burgess. Do Crowley não sobrou ninguém, né, meu? Como pessoa, assim, eu vejo diferença. Mas pra história se adequa, assim. Nessa atmosfera aí do início do século, tem a questão, essa guerra mágica que eles fazem é muito parecida com as guerras do Gregory Matters, né? Que ele comenta um período de guerras mágicas que teve entre ordens, né? Então, assim, é uma coisa assim que você consegue relacionar, assim, né? A guerra mágica, onde eles usaram o amuleto para se proteger, assim, cara, é muito, muito parecido com histórias reais aí que a gente encontra do começo do século, assim. Aí o Roderick, ele passou a tentar estabelecer contato com essa entidade, mas sem sucesso, e essa entidade não podia sair de sua prisão, a menos que o ciclo em que estava preso fosse rompido. Aí o Alex Burgess, né, o filho do Roderick, ao consultar o Liber Fulvarum Paginarum, né, liga os pontos e faz a conexão de que o cativo talvez fosse devaneio e não a desencarnação dos perpétuos. Traduzindo do J.P. Martinez, sonho e morte. Érico, como você interpreta essa tradução e adaptação para emular a versão original com os nomes iniciados em Des? J.P. Martins, né? É. Bom, eu sei que é polêmica. O que vocês acham para começar? Eu tava lendo um livro, assim, para o meu trabalho, assim, na pós, assim, uma teoria da adaptação da Linda Hutcheon. Acho que você já deve ter lido. Um trecho que ela cita um argumento de Walter Benjamin sobre tradução, que é o seguinte: ela diz que tradução não seria uma versão de algum significado não textual fixo que deva ser copiado, parafraseado ou reproduzido. Na realidade, é um engajamento com o texto original que nos permite vê-lo de diferentes formas. Aí eu peguei e fui olhar, assim, consultei o dicionário aqui do Pribera, né? Eu fui ver, assim, o verbo devanear. Ele significa fantasiar, sonhar, ideal que não é realizável ou que é quase impossível. Ter devaneios, fantasiar, divagar com o pensamento. Eu posso estar falando bobagem, mas o devaneio aqui me parece casar com a ideia de sonho que Gaiman estabelece nos êxtases desse volume 1 de Cena Absoluta da Panini, de que nossos sonhos geralmente não são tão elaborados quanto a literatura, a cultura pop, que é que a gente imagina que seja, né? A gente nunca sonha com um dragão. Na maioria das vezes a gente sonha com a realidade alternativa muito próxima do que nossas vidas costumam ser. E seria um devaneio. E ele diz que esse tipo de sonho palpável é mais comum. Acontece com 99% dos sonhadores. Aí esse 1% vagabundo é o sonho com dragões, por exemplo. É nesses casos, assim, que o Morfeu interfere. Ele tem isso nos eixos. Eu achei super interessante. Aí, dentro dessa perspectiva, assim, eu entendi isso. Ah, pô, devaneio pode ser, né? Olha, pra efeito de dar uma coesão aí com todos os perpétuos, acabei achando legal. O problema é que, assim, morte é muito mais impactante, sonho é muito mais impactante do que devaneio e desencarnação. Mas, sei lá, do jeito que ficou distribuído aqui no quadrinho, não me incomodou, não. Cara, hoje eu já me acostumei, né, com morte e sonho, né? Assim, então não tem jeito, assim. assim. Soa até estranho quando você ouve falar, né, de devaneio, assim, desencarne. É esquisito, sim, claro que é, mas não sei, assim, é adequado? É adequado, mas não interfere tanto, assim, na história, cara, ter, mudar, né, pra começar com D. Tanto é que a gente até acaba chamando mais ele de Morpheus, né, assim, então não, Morpheu sim me incomoda, só Morpheu, assim, né, Morpheus eu também, é uma coisa assim que eu acostumei também, né. Eu acho que a Panini adota Morpheus, né, inclusive com PH. Sim, sim, sim, porque Morpheu é muito feio, né, assim, é, vamos dizer, o Morpheus é chique, né, assim, o Morpheu. É, o Morpheu é o dono da padaria. Isso, exatamente. Eu nunca conheci nenhum Morpheu. Eu nunca li a versão da Panini, nunca li os quadrinhos mesmo, né, eu traduzi os extras, né, nessas edições definitivas e li o que precisava ali dos quadrinhos, mas não em português, né, então eu não consigo assim ter a noção de como é que funciona ali o devaneio e a desencarnação. Da perspectiva de tradutor, eu sempre digo assim, ó, tradução é uma tomada de decisão. Você tem várias opções de como traduzir aquilo. Geralmente você tem várias opções de como traduzir uma palavra, um trecho, uma obra inteira, o que for. E você toma uma decisão, vai traduzir daquele jeito e você, se tiver alguma ética, você vai ter uma justificativa para ter traduzido daquele jeito, para ter tomado essa decisão. A decisão aí do JP foi, eu vou manter todos os nomes com D, porque essa é uma característica do original. Que eu me lembro, não tem nenhuma explicação por que seria um D, palavra-chave, a letra-chave para todos os nomes, né? Mas é uma estilística ali, um detalhe estético que ele optou por seguir para essa tradução. Até ele traduziu outra vez, quase todo o Sandman para Globo, e não seguiu isso. Ele foi do tradicional Morte e Sonho. Mas quando tu toma uma decisão dessa, tu tem perdas e ganhos. Você ganha porque você manteve uma estética do original, em um detalhe da estética do original, mas você perde, como vocês colocaram aí, né, esse impacto de que o nome do personagem é simplesmente, para um leitor estrangeiro, é sonho. A palavra mais simples que a gente usa, né, para esse estado, histórias de quando a gente dorme. E a outra é morte, que é mais simples ainda. Um termo muito mais corriqueiro do que desencarnação. Mas são opções. Se o tradutor tem justificativa, tá válido. E eu acho que entendo a justificativa. Acho que entendo o processo de como o JP se justificou para deixar esses nomes. Só mais um detalhe sobre esse grimório que o Alex Burzi usa, né? Eu falei que era Liber Fuvarum Paginarum. Ele é um outro nome para o livro Necrotelecomnicon, que é um análogo do Necronomicon do H.P. Lovecraft, que aparece no Discworld de Terry Pratchett, aquele parceiro do Gaiman em Belas Maldições. Isso foi uma homenagemzinha que eu acho que ele fez ao amigo dele, né? E outra coisa que eu queria te perguntar, Érico, é que, levando em consideração a extravagância desses balões de fala do Morpheu, né, que tem letras brancas sobre um fundo preto, assim, acho, na sua opinião, se a gente pudesse ouvir o Morpheu, como seria a voz dele? Um dos grandes baratos dos quadrinhos é essa brincadeira do letramento, que quando você muda, né, ou a letra, ou a forma como você desenha o balão, ou a forma como você, enfim, mexe graficamente ali nas palavras, você imprime um tipo de voz ou um tipo de som, mas é um som imaginado, é um som que só funciona na tua cabeça. E o legal é que cada leitor vai ler de um jeito, vai entender de um jeito, mas vai saber que aquilo é diferente da voz dos outros personagens. E eu não sei como é que seria a voz dele, na minha cabeça tem uma, na tua cabeça provavelmente vai ser outra. Eu até usei na minha tese um comentário do Scott Snyder, quando ele fez aquela série Witches, que é Witches escrito com Y, e uma entrevista perguntando pra ele, tá, mas como é que se pronuncia Witches com Y em vez de Witches com I? E ele, como você quiser, só é diferente. E pronto, né? É só essa a resposta, sabe? Aquilo não tem uma resposta certa, não tem uma voz certa, não tem um som certo. Só é diferente. Você só tem que saber que não é a mesma voz dos outros personagens ali. Ah, cara, eu sempre vou falar Nair Belo, né, meu? Assim... Eu acho que se ajusta pra tudo. Acho assustadora a voz, boca... Eu vou falar o seguinte, assim, eu particularmente eu não gosto da tipologia mudar muito no balãozinho, assim, quando as Guardianos falam, assim, nos quadrinhos, eles usam uma tipologia que me incomoda, é ruim de leitura, assim, eu acho que atrapalha e não, aí eles estão querendo, sei lá, evidenciar um sotaque, alguma coisa assim. Eu não gosto. Comigo não funciona, mas isso é particular meu. Mas eu acho que, assim, durante a série inteira do Sandman, várias vezes você vê os balões usados de forma diferente. Se eu não me engano, acho que é Delírio também, né? Acho que muda a cor das letras, assim. Então, aí ele tá querendo dar realmente uma voz para cada personagem. É um recurso, eu acho interessante. Também não acho, assim, perfeito, mas eu acho interessante. Eu queria falar outra coisa, cara. Você sabia que, agora é que eu lembrei, eu vi essa série nova, como que é? Não é o Sonhar. Sandman Universe, não é isso, Luigi? É. Então, eu vi, cara, uma capa que o Sankit fez para essa primeira edição, cara. Que é o Daniel, né, o Sandman branquinho, olhando como se fosse um espelho d'água, assim, né, e embaixo, assim, no reflexo, tá o Morpheus original, como o Sankit desenhava. O Morpheus passa tudo bem, cara, mas você olha pro Daniel, ele parece que ele tá com uma peruca na cabeça, cara, e vai pular da cabeça dele, assim, né? Então, quer dizer, ó, ele mandou bem na primeira minissérie, mas agora tá feio o desenho dele, cara. Não gostei, não. Não ia aceitar, não, a série se ele desenhasse agora, cara, porque pra ser uma capa ainda, né, meu, assim, puta, eu achei super esquisito, né? Muito estranho. E Daniel começa com D também, né? Por acaso, assim. E sabe o que é interessante aqui? Assim, o Todd Klein, né? O letterista de Sandman, revelou anos depois que esses balões de fala do Morfeu, na verdade, foi uma decisão do departamento de produção da DC, baseado no que eles tinham feito nos balões de Batman e Orquídea Negra, que também eram pretos, né? E seguindo em frente, e essa doença do sono? Nesses 70 anos em que o Morfeu esteve preso, o mundo pagou um alto preço, né? Alguns não dormem, outros dormem indefinidamente, há os que não sonham, e os presos em pesadelos recorrentes, né? E para ilustrar isso, Gaiman intercala o que acontece nos porões de White Cross e como a doença do sono aflige a vida de quatro pessoas comuns: a Ellie Marsden, no Canadá, o Daniel Bustamonte, na Jamaica, o Stephen Wasserman, na França, e a Unit Kincaid, né, na Inglaterra. Mauro, você acha que tem alguma metáfora aqui sobre o que foi o século XX? Um século sem sonhos, será? Alguma não, cara. É uma metáfora clara, né? Inclusive, é uma jogada muito inteligente, né? Com a Primeira Guerra, ele quer dizer que o mundo perdeu sua inocência, o seu sonho, aquela coisa mais leve de quando você está sonhando, e passou a viver um pesadelo de pessoas que não conseguiam dormir. Então, é o exemplo lá do francês que fica atormentado pelos dramas da guerra até se matar, e outras pessoas que preferem entorpecimento, né? Não que na série dê entender que eles preferem, né? Por exemplo, a Unity, ela é uma vítima e cai num sonos profundos, acaba até engravidando. Isso aí reflete lá no segundo arco, né, do caso de bonecas. Mas enfim, é uma metáfora para as pessoas que preferiram não sentir, né, que depois daquela dor da guerra, da perda da inocência, do mundo ficar mais pesado, com fronteiras menos definidas, com a morte como algo mais iminente, elas preferem se entorpecer, né, um sono eterno, não ligar para as coisas. E hoje em dia, né, a gente vê muita gente aí se entorpecendo com internet, com um monte de bobagem para não discutir problemas reais. Então, assim, ele faz uma metáfora, sem dúvida, com a doença do sono lá, com a tal da encefalite letárgica. E a jogada legal que eu acho desse primeiro episódio é isso, né? Como se todo esse drama pós-Primeira Guerra e essa perda de inocência que o mundo teve fosse um sintoma do Morpheus estar aprisionado e as pessoas não terem, né, o Senhor do Sono regendo o descanso delas. Então, é bem legal como ele traça esses paralelos, essas metáforas. Não é somente metáfora, né? É usado como metáfora aqui, mas a doença do sono, ela realmente existiu? Eu falei, a tal da encefalite letárgica, né? Isso, né? Várias Foi vítimas. Mas uma epidemia mesmo, né? Isso, não, é, eu até falei isso, né? Teve essa doença, causou um monte de morte, né, inexplicada à época, mas é interessante que eu acho que ele usa isso muito mais para alavancar essa ideia da perda da inocência e do mundo mudando pós-Primeira Guerra do que propriamente da doença em si. Não só existiu aí a doença, cara, como ela aparece naquele filme Tempo de Despertar do Robbie Williams, né? Surto de encefalite atinge proporções epidêmicas. Febre de sonolência se espalha. Doença esquecida de 1920. Síndrome pós-encefálica pelo Dr. Peter Inham. E quantos você encontrou lá? Cinco, mas eu creio que existem mais. E como estão? Exatamente como descreveu naquela época. Fantasmas insubstanciais. Apenas acredito que naquela época fossem crianças. Crianças que caíram no sono. Muitos morreram durante o estágio agudo da doença. Aqueles que sobreviveram, que acordaram, parecem bem. Como se nada tivesse acontecido. Não tínhamos percebido o quanto a infecção tinha danificado o cérebro. Os anos se passaram. 5, 10, 15, antes que estes estranhos sintomas neurológicos aparecessem. Mas apareceram. Comecei a encontrá-los no início dos anos 30. Pessoas idosas trazidas pelos seus filhos. Jovens trazidos pelos pais. Não podiam mais se vestir ou se alimentar. Em muitos casos não podiam mais falar. Famílias enlouquecendo. Pessoas que eram normais estavam agora em outro mundo. Ele aborda essa doença. E ele aborda sem piada. Então, que, assim, é mais verdade ainda, né, meu? O filme é bem legal, assim, cara. Ele mostra exatamente isso. Nessa primeira edição, ele realmente mostra, né, que sem o Morpheus regendo o sonhar, destrambelhou tudo. Então, tem gente que dorme demais e não acorda. Tem aquele outro que ele fica igual um zumbi. Ele não consegue dormir. Continuaria a ter um sonhar, né? Não se o Morpheus morresse, porque aí iria aparecer uma outra versão, né? Sem ele está regendo, aconteceria isso, né? Seria um negócio meio desorganizado, né? Que é assim, é curioso porque depois a gente vai ver outros reinos que estão sem administração, assim, que gera você pensar, né? Por exemplo, como que seria a destruição gerenciada por um perpétuo, assim, né? Como que ela seria? Porque hoje eu acho que ela tá sem gerência, assim, né? Tá bagunçada. O Tempo de Despertar, o filme, ele é de depois do Estreia do Sandman, de 90, mas ele é baseado num livro do Oliver Sacks, do ano 70, que provavelmente o Gaiman leu, né? Provavelmente foi uma das inspirações pra ele. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que é dito que o universo dá conta de que falta alguém e lentamente ele tenta substituir, né? Esse alguém é o Wesley Dodds, né? O Sandman da Sociedade da Justiça. O Gaiman faz uma amarração dizendo que o Dodds tinha pesadelos recorrentes e passa a sonhar com um estranho homem de elmo, né? E a cura para seus sonhos é sair à noite, combatendo o crime com gás de sono e polvilhando areia nos bandidos, né? Quer dizer, trata-se de um senhor retcon, né? Que acabou resgatando um personagem que estava completamente no ostracismo, né? E por conta disso ganharia uma série que duraria, acho que 70 edições, né? Pelo Matt Wagner, né? Cara, isso é muito legal, cara. Esse resgate aí eu acho sensacional, assim. Não acontece só esse durante a série, né? Mas dele aproveitar, né? E relacionar que, assim, o Sandman original, ele era, assim, o resultado da ausência do Morpheus também no sonhar. Puta, cara, eu acho muito legal isso. Muito legal. Legal essa ideia, você faz esse retcon, você só valoriza ele, cara, ele ficou mais interessante até, né? Cara, ele faz isso em dois quadrinhos, né? É que tem a ver também com a proposta que ele fez e que fizeram pra ele, que vários personagens da DC antigos estavam sendo revitalizados na época, geralmente por autores britânicos, e ele propôs, ou a Berger propôs pra ele Sandman, mas a Berger determinou que não era pra ser o Sandman, nem o Wesley Dodds, nem o do Kirby dos anos 60, ou 50 agora, não lembro. Mas mesmo assim ele manteve um toquezinho assim, os personagens existiram, também eram Sandmans, né? Depois ele vai usar esses personagens mais, né, mais pra frente, mas ele tinha a missão dele, designada pela Karen Berger, era criar um Sandman que não tivesse a ver com os outros. No final de cada capítulo eu sempre vou chamar o Reginaldo pra ele decifrar a capa da edição. E aí, Reginaldo, é só comigo mesmo ou, na maioria das vezes, pra entender uma capa do Dave McKean, só sendo o próprio Dave McKean? Fala um pouco dessa capa aí pro ouvinte. Ah, cara, é um puta trabalho, né, meu? Assim, espetacular, né? Eu tava tentando trazer aqui pra vocês verem, mas é fácil achar na internet o tamanho, né, dessa capa, do jeito que ela é feita. Ela tem mais de 1 metro de altura, assim, né? Ela caracteriza muito bem qual vai ser o estilo da série, assim. Foi um acerto logo de cara, né? Ele, ele vai, vamos dizer, explorando mais pra frente, mas de cara, pra esse primeiro arco, eu acho lindo demais, assim, de ver, assim, e a combinação, né, assim, pra gente explicar pra quem não tá vendo, embora seria legal a pessoa procurar essa imagem, né, que é assim, é como se fosse uma estante com mais de 1 metro de altura, com várias, assim, prateleirinhas, assim, nas duas laterais, e cada prateleira, ela tem um objeto, ela vai ter um objeto, assim, esses objetos, assim, foi o Gaiman junto com o Dave McKean que escolheram naquele, é um mercado de pulga bem famoso em Londres, é Covent Garden, né? Ele é bem famoso, assim, ele é bem legal. Eu trouxe um globinho dele, um globo antigo, assim, pequenininho. Quando eu fui conhecer lá, eu falei, alguma coisa eu tenho que levar também, assim. E é legal, tem de tudo, tem muita antiguidade, assim, tem muita coisa bizarra também. Essa primeira capa, ela é basicamente isso, né? Com o Morpheus no centro, né? Então, pô, cara, eu acho muito acertado. É uma figura também, não é muito clara, né? Da fisionomia do Morpheus. Acho lindo, cara. Cara, acho lindo. Tem um gato já que, assim, não tem ideia se eles pensaram que a série teria tanta relação com gatos. Pô, cara, acho demais, assim. E o fato, realmente, dela não ser, assim, um Photoshop só, né? Ela é um trabalho artista plástico mesmo, né? Misturado com essa pintura aí no centro, né? Que é o Sandman do Dave McKean, assim, né, cara? E que é até um modelo, né, que eles usam pra essa figura do Sandman, né? Só queria comentar, tem a ver com a capa também, mas que uma vez eu li um artigo científico, inclusive, que era uma análise que eu achava brilhante essa primeira edição, principalmente dessa cena da invocação no início. Tem vários outros elementos aqui, eu acho que alguns até aparecem na capa. E a pessoa que escreveu esse artigo, ela analisou cada um desses elementos e ela montou uma história do século XX a partir desses elementos que são citados nessa página só do Sandman. Eu não consegui encontrar, é maravilhoso esse artigo, mas eu li há muito tempo, isso existia numa revistinha impressa, e não consegui encontrar, queria encontrar para trazer para hoje, procurei, não tenho, lembro que uma época até eu tentei digitar esse artigo pra ter ele, mas era brilhante, né? Tem a ver com o que vocês estavam falando também sobre esse desenho do século XX, metáforas sobre o século, história do século XX, vocês estavam comentando que essa primeira edição faz, linkando, né, com esse aprisionamento do Morpheus. 70 anos se passaram no meu cárcere. Para mim, um perpétuo, isso não teve efeito algum. Eu posso esperar, mas já não posso dizer o mesmo dos meus carcereiros. Anfitriões Imperfeitos. Anfitriões Imperfeitos começa quando o Gregor, né, um gárgula de Caim, encontra Morpheus caído no que ele chama de zona de alternância e o leva para sua casa, ou seja, a casa dos mistérios. Para se reenergizar, pede que Caim e seu irmão, o Abel, lhe dê alguma coisa que já foi dele e concentre a energia vital residual dele, né? Aí de pronto o Caim nega, dizendo que não tem nada do Morpheus ali. Só que, ironicamente, o Abel, que é o dono da mansão dos segredos, não sabe guardar segredo, né? E revela a Morpheus que ele e o irmão têm as cartas de comissão assinadas por ele. Aí o Morpheus pega as duas e recupera um pouco das suas forças. Essa história revela um pouco da geografia do reino de Morpheus, né? O sonhar. De partida, o Gaiman recupera esses anfitriões das séries de antologias da Era de Prata da DC, né? E estabelece que a Casa dos Mistérios e a Mansão dos Segredos são como postos avançados do sonhar. Só que, para chegar ao seu castelo, ele revela que ainda teria que passar pelos portais de Marfim, que contém sonhos de invencionices e mentiras, e o outro, eu acho um barato essa construção de game, o portal de chifre, que contém apenas verdades, mas já fazia um tempão que não tinha nenhum guardião desse, né? Guardião da verdade. Reginaldo, mesma coisa, quando eu reli essas histórias, acendeu uma luzinha de alerta na minha cabeça. Será que o sonhar de Neil Gaiman e a imatéria de Alan Moore em Prometer tem alguma diferença? Uma coisa está inserida dentro da outra, vai. Não é nem por ordem de importância, nem nada, mas com concepção criativa, o sonhar estaria dentro de matéria, né? Que matéria seria o espaço das ideias, assim, né? Assim, onde se originam todas as ideias, né? Eu ia te falar só, Luiz, esse Portões de Chifre e Marfim, não foi o Gaiman que criou, não, cara. Ele já aparece nos poemas de Homero, cara, falando desses portões. Não é nem diminuindo, né? Quer dizer, você não vai diminuir o Gaiman com Homero, né? Não é isso que eu quis dizer, né? Mas é assim, eu acho legal ele referenciar isso. Acho que Virgílio também fala desses portões. É uma certa, assim, citaçãozinha artística que o Gaiman aproveitou e ele estruturou o sonhar, assim, né? Dessa forma. Mas, pô, eu acho bacana demais, assim. Ele diz até que quem esculpiu esses portais, né? Esses portões, né? Foi o próprio Morpheus, né? Parte de ossos, uma coisa. Foi o próprio Morpheus que esculpiu. Na mitologia, essa história não aparece, né? Mas na mitologia ele já falou que foi ele que esculpiu. Na verdade, ele enfrentou, parece que um deus super poderoso, assim, uma coisa antediluviana, assim, né? Um Cthulhu, vai. Depois que ele venceu esse deus, ele fez o capacete dele, né? E os dois portões. Isso durante a série é comentado, mas nunca apareceu essa história. Eu acho que nem é o foco. Sandman não é Pacific Rim, né, meu? Assim, não sei se seria o foco, né? Bom, mas a gente chegou aqui e não falou porque Morpheus está tão fraco, né? Lá atrás é dito que ele depositou parte de si próprio em três ferramentas. E essas ferramentas foram roubadas durante o cativeiro dele e passaram de mão em mão, né? Mauro, quais são essas ferramentas e para que servem? As ferramentas, elas são mostradas, né, na primeira história meio superficialmente. Na segunda, ele invoca e o resto aí desse arco, né, a maior parte do arco é o Morpheus tentando recuperá-las. Os objetos são a algibeira dele, que é onde ele guarda a areia do sono, né, o que ele poderia transformar qualquer areia, qualquer poeira que ele colocasse lá dentro em areia do sono, que faz as pessoas adormecerem, terem sonhos e tal. E remete, né, à lenda original, né, do Sandman, que aqui no Brasil é traduzido como João Pestana, não é um negócio muito tradicional aqui, mas nos Estados Unidos é, que é aquela figura fantástica que colocaria areia nos olhos das crianças para fazerem elas adormecerem. Então, tem tudo a ver isso daí da algibeira, remete àquele conceito clássico aí do Sandman. O outro objeto é o elmo, é o capacete que ele usa, seria, né, conforme a definição do Gaiman, né, um símbolo da autoridade dele, é meio um capacete de combate ou para ele ir para outros mundos, mas também é meio a coroa dele, né, o símbolo do poder dele. Até o Gaiman, ele traz, né, quando ele quer explicar essa concepção do elmo, ele fala que ele remete, né, ao Wes Dodds lá, o Sandman que a gente mencionou, que o Érico mencionou, e também remete àquelas máscaras de gás que o Dalí usava nas pinturas, nas esculturas dele. E o último objeto é o rubi, né, a pedra dos sonhos, o objeto que permitiria atravessar, o Morpheus teria colocado parte do poder dele nesse rubi, permitiria ao portador atravessar para o sonhar e para outros mundos e usar parte do poder do sonho para transformar a realidade. E isso, né, todos esses objetos, especialmente a algibeira e o rubi, vão trazer muita repercussão pela destinação que foi dada a eles lá na primeira edição, quando eles foram roubados. Cara, a gente falou de devaneio, meu. Imagina aquele memezinho do diabo, sabe? Falando atrás da menininha, assim, meu. Era o diabo atrás do JP falando, não, esquece devaneio, meu. Bota João Pestana, cara. A gente se livrou, cara, de João Pestana. Já pensou, cara, sério? Na banca, João Pestana em letras góticas. Eu ia passar reto, Mauro. Todo mundo. Fora com as meninas, né, meu? Poderia ter uma vida mais feliz, né? O Diabinho deve ter falado, inclusive, que pro JP, que João Pestana, os iniciais são JP, né? É, puta. Ainda bem que ele não se deu conta disso. Essa bateu na trave, meu, sabe assim? Cara, mas uma coisa que eu acho interessante sobre essas ferramentas é que o gamer diz que elas são mais ou menos como um aplicativo celular, né? Servem para facilitar alguma tarefa que o Morpheus seria capaz de fazer sem elas, mas demandaria mais tempo que o normal. Ou mesmo com um aparelho celular mesmo, né? Se você tivesse com a bateria descarregada, de algum modo você encontraria um jeito de ligar para sua esposa, para um cliente, etc. Mas seria mais complicado sem ele, porque você sequer tem um número de telefone desmemorizado, né? Eu, pelo menos depois que eu li isso tem nos eixos também, no Sene Absoluto, eu passei a enxergar melhor isso, porque nunca fez muito sentido para mim essas ferramentas do Morpheus. Com relação ao capacete, né? O elmo, né? Eu acho que ele referencia, você falou das pinturas do Dalí, né, Mauro? Ele referencia aqueles médicos que, na época da peste negra, eles usavam a máscara bicuda, né? Era para afastar o mau cheiro das pessoas mortas, né? Então era como se fosse uma máscara de gás. Você vê que tá tudo relacionado, né? A máscara de gás, vamos dizer assim, inspirando o elmo do Sandman, né? Do Morpheus, por sua vez, ela inspirou a máscara de gás do Sandman dos anos 40, né, cara? Isso daí eu acho bem interessante, né? Aí o Morpheus chega em casa e sua casa está em ruínas, né? E seu Alfred particular, né? O bibliotecário Lucien, que organiza uma espécie de biblioteca de Babel, né? Aquele conceito do Luiz Borges, né? De um lugar que conteria todos os livros escritos e não escritos. E o Lucien revela ao Morpheus que muitos de seus servos se dispersaram, né? Parte deles conheceremos no próximo arco, né? O Caso de Bonecas. Mas o que importa pra gente agora é que, para restaurar seu reino, né? Morpheus precisa de suas ferramentas e ele não sabe onde elas estão. Aí o Lucien sugere que ele consulte as três bruxas para tentar localizá-las. Érico, aquela que é 3-1 é uma entidade mítica que Gaiman se apropria e vira recorrente em outras histórias. É exemplo de um Minola Verso, advindo de Hellboy. Você acha que existe também um universo compartilhado que perpassa Sandman e outros trabalhos do Neil Gaiman, assim? Um Gaiman Verso, vamos dizer assim? Eu acho que a maior inspiração dele é Shakespeare, né? Para essas três bruxas, principalmente do Macbeth, ou só do Macbeth, agora não lembro do Shakespeare, mas eu acho que é principalmente de lá. Não sei se o próprio Shakespeare não se inspirou em alguma outra. Provavelmente se inspirou em alguma outra lenda, alguma outra, algum outro folclore que fala dessas três bruxas, as urdidoras, definidoras do destino. E acho que tem relação com tudo isso, né? Vocês podem me ajudar, inclusive, nessa parte de mitologias aí. E se existe um Gaiman verso, eu acho que tem inspirações aí que vêm de vários lados. Tem gente que se inspirou, sim, no Gaiman. Sabe por que eu fiz essa pergunta, Érico? Essas três bruxas são personagens recorrentes em alguns outros livros de Gaiman, né? Acho que o mais óbvio deles é o Deus Americanos, né? Elas aparecem logo no comecinho da história. Mas daí a gente percebe também que tem uma família, né? Ou um sobrenome que se repete em Stardust, né? Aí também se repete em O Livro do Cemitério. E no caso específico de o livro O Oceano no Fim do Caminho, essa família, Hempstock, é uma denominação para essas três bruxas, né? Aquela que é 3-1. Quer dizer, é difícil imaginar que não é uma mesma personagem, né? Ou personagens, né? Eu não sabia dessas relações aí com os outros livros, não lembrava também. Até vi recentemente o American Gods, tem mesmo, né, as três bruxas, mas não tinha feito as relações e não sabia dessa relação da família. Mas é uma brincadeira que muito autor gosta de fazer, de criar uma ligações entre suas obras, né, bem obscuras, só para que quem sabe se um dia você chegar a ser um autor famoso, alguém vai analisar e encontrar essas coisas, e infelizmente chegou nesse nível. Cara, é só assim, a figura das três, né, ela é baseada na deusa Tríplica, né? Que ela, em várias sociedades, ela aparece, que é uma figura comum, né? Que é a jovem, a mãe e a idosa. Na Grécia Antiga eram as moiras, os deuses nórdicos têm as nornes, tem um monte de deus, assim, né? Se você for ver, até a própria Nossa Senhora, ela encarna alguma coisa assim, né? A virgem, depois a mãe, né? Isso daí é uma, vamos dizer assim, um arquétipo comum, que eu acho que tanto o Gaiman quanto Shakespeare mesmo se inspirar, pegar, beberam da mesma fonte, vamos falar assim. E eu acho, viu, Luigi, que assim, pelo menos na concepção que eu tenho de universo compartilhado, que você quis dizer, por exemplo, do Minola Verso, eu não vejo isso nos trabalhos do Gaiman, né? Quando as três aparecem, por exemplo, em Deuses Americanos, elas são uma variação do leste europeu, de deusas lá do leste europeu. Quando as três aparecem no Oceano no Fim do Caminho, elas são como se fossem bruxas mesmo, assim, né? É só, vamos dizer, um tema que ele gosta de abordar várias vezes, mas eu não vejo como o mesmo personagem, né? Ao mesmo tempo, como elas têm várias faces, pode ser também, mas não vejo um universo compartilhado, assim, pelo menos na minha opinião. Eu já acho o universo de Sandman já por si só enorme, assim, né? Que abarca muita coisa, mas a relação com deuses americanos e os outros livros eu não consigo ver, não. O que eu acho legal, assim, pra gente não dar tanta paulada no Sankit, a hora que elas aparecem, né, é legal que uma hora a donzela pega um bichinho, aí a mãe coloca na boca, e aí a velha engole. Eu acho isso... Cara, é sensacional, bicho. E engraçado que eu não tinha percebido isso na primeira vez que eu li, cara. Eu fui percebendo nas próximas leituras. Eu acho legal demais, assim. E outra coisa que eu ia falar, assim, essa segunda edição, ele realmente estrutura, ele mostra algumas figuras do sonhar, e é bem interessante, assim, que o Gaiman, assim, ele tem uma imaginação super criativa, tal, mas a maioria desses personagens do sonhar são resgates, né? O Caim e o Abel, eles eram tipo aquela caveirinha que era o host do Contos da Cripta, né? Eles faziam a mesma função em histórias de terror. Essa deusa, as três, ele realmente, assim, se inspirou em Shakespeare, se inspirou nessa figura do oráculo, né? De três faces. O Lúcio, o bibliotecário, que é, assim, outro personagem riquíssimo, super interessante, né? A fidelidade dele, né? Ele aparece capinando, assim, o Castelo do Sonhar, bem pequenininho, assim, é uma coisa bem legal, né, meu? Pra quem já viu a série, ver isso daí, né? Ver que ele tá cuidando, que ele é um servo fiel, né, do Morpheus, e ele também é um personagem daquelas revistas de terror, assim, ele não é uma criação do Gaiman. Naquela passagem rápida que ele comenta, ele fala da mulher corvo, que a gente depois sabe que é Eva, ele fala da coisa da moda, né, que ela parece uma Madonna, né, bem legal. Ele preencheu o sonhar com figuras que já existiam. Eu acho isso sensacional pra série. Minha irmã e eu ganhamos um dólar aqui, um dólar ali, fazendo previsões. Eu ganho mais, é claro. Isso porque sempre conta as mentiras mais bonitas. Nem sempre as pessoas querem ouvir a verdade. A moça mais bonita, as mentiras mais bonitas. Essa segunda capa veio de graça, não foi? Essa capa aí já, de cara, você vê, né, a figura central. São as três, né, elas vão ser importantíssimas pra toda a série. Eu acho muito legal isso, elas aparecerem já no segundo número. Elas têm uma importância, assim, essencial pra toda a série. Eu acho muito legal. E aí, de novo, as molduras continuam, né? Só que dessa vez, as figuras dos lados, elas mudaram, né? Até naquele livro Capas na Areia, o Gaiman comenta que esses potes com que parecem que tem órgãos, assim, eram de um material, assim, que estragou com o tempo, assim, e daí os potes ficaram só coloridinhos, assim, com sedimento, assim, então serviu só mesmo pra fazer a capa, né? Mas é muito lindo, né, cara? Aí é o Dave McKean arrebentando, né? Essa capa é linda. O que eu ia acrescentar é que tem um comentário aqui no Annotated Cinema que tinha um erro na primeira versão dessa história, que as três bruxas se identificam como quatro nomes. Elas falam, nossos nomes são Diana, Mary, Florence e Candy. Mas era uma brincadeira também do Gaiman, porque esses são os nomes da Supremes, aquela banda da década de 70. E nas edições posteriores, nas edições que chegam até a gente hoje, Absolute e outras, elas só identificam por três nomes, né? Que é Diana, Mary e Candy, que é Diana Ross, Mary Wilson, é a Cindy Birdsong. Então é uma brincadeira, tem uma referência aí, só pra entendidos, eu realmente não conhecia, mas quem conhece Supremes pode captar. Sonhe um breve sonho comigo. Sonhe um breve sonho comigo assume um padrão de narrativa de viagem, com Morpheus partindo em busca de suas ferramentas espalhadas pelo universo DC tradicional. Sendo como um todo, é bastante musical, provavelmente como hábito do autor, como jornalista da cena musical, mas é aqui nesse capítulo de Prelúdios e Noturnos que esse traço parece mais marcante. Mauro, apresenta para o ouvinte essa história e a importância da música nela. Cara, essa foi a história em que o Sandman me pegou. Até a primeira, a segunda eu tava gostando e tal. Aí, essa história, primeiro por ter o Constantine, que é um dos meus personagens preferidos. Depois, pelo tanto de referências musicais, a maneira como termina, o desenvolvimento que ela é feita, aí a série me pegou. Ela é permeada de referências musicais, umas referências bem bacanas, são todas músicas que remetem ou usam a palavra sonho, ou Mr. Sandman, né? Como eu falei, o Sandman, o João Pestana, é uma figura conhecida lá do folclore americano. Então, o próprio título da história, né, O Sonho, Um Breve Sonho Comigo, é o Dream a Little Dream of Me, que é uma música de 1931. A versão mais famosa dessa música é uma que é interpretada pela Ella Fitzgerald em parceria com Louis Armstrong. É a mais bonita mesmo. Star shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Toca no rádio relógio do Constantine, começa com essa música e entra a história. Tenho certeza que o Luigi vai colocar algumas inserções bacanas dessa música, mas durante o resto da história, Constantine vai notando que alguma entidade, alguma coisa sobrenatural está tentando entrar em contato com ele, porque começam a surgir do nada músicas com referências a sonho. Ele vai numa lanchonete e ele vai colocar na jukebox aquela I Heard Through the Grapevine. As versões mais conhecidas dela é uma versão soul do Marvin Gaye, que é muito bacana, mas a versão mais conhecida dela de todas é a tocada pelo Creedence Clearwater Revival. Ooh, I hate it. The grapevine. Not much longer would you be mine. Ooh, I made it to the grapevine. And I'm just about to lose my mind. E essa é uma das minhas favoritas do Creedence. Acho que foi a música que eu mais escutei na minha vida, velho. Essa música é sensacional. E aí o Constantine vai colocá-la na jukebox, ele acaba apertando e começa a tocar a música Sweet Dreams do Don Gibson. Baladão bem melado, não tem nada a ver com a música que ele estava procurando, mas que fala de sonhos, tendo sonhos doces com você. Aí vai passando a história e em todo lugar ele vai ouvindo do nada referências a músicas de sonho. Ele ouve o Sweet Dreams Are Made of This do Eurythmics. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Talvez fosse a mais atual da época, né? Ela é de 1983, também é um clássico aí da música pop, e que foi depois regravada numa versão bem legal, mais sinistra, pelo Marilyn Manson. Toca algumas outras músicas que falam de sonho, como a Power of Love e a Dream Lover, todas as músicas mais melosas, meio baladinhas, todas que falam de sonho, e dá aquela ideia do Constantine, né, que ele traz várias vezes também na própria revista do Hellblazer, de sincronicidade, de manifestações aleatórias, sobrenaturais, que vão num crescendo até se manifestarem. Então ele vai ouvindo essas músicas de sonho do nada, até que finalmente o Morfeu se manifesta atrás dele, porque o Constantine teria adquirido a algibeira, e também isso é super coerente com a história do Constantine, que né, em vários arcos do Hellblazer, ele acaba adquirindo de um jeito ou de outro objetos sobrenaturais ou com alguma história mística. Então ele teria adquirido a algibeira do Morpheus, e o Morpheus vai atrás dele para fazer o Constantine ajudá-lo a recuperar a algibeira. A algibeira, na história, ela tinha sido roubada por uma ex-namorada do Constantine, e todo o arco é eles indo atrás dela e vendo os efeitos, né, desse artefato sobrenatural no mundo real, sendo usado aí quase como uma droga pela ex-namorada do Constantine. Na preparação para essa gravação, eu conversava com o Mauro sobre como o tempo foi generoso com essa história, porque é tanta referência musical que salta da página, né, que é impossível você não abrir o Spotify no seu celular, né, pra ouvir a música que o Gaiman usa como prenúncio, né, da vinda de Morpheus, né. E, cara, no tempo que essa terceira edição foi publicada pra internet, né, se você não conhecesse as faixas, muito provavelmente leria a edição sem o plus, né, da sonoridade que o Gaiman queria transmitir, né. Pessoalmente, né, assim, sem consultar, as que eu conhecia era o Dream a Little Dream of Me, o Mr. Sandman, que eu já tinha visto em alguns filmes, Heard Through the Grapevine e o Sweet Dreams Are Made of This. Talvez na época o pessoal conhecesse a Power of Love, porque ela é de 84, é próximo mais ou menos ao lançamento, e tem uma do Roy Orbison, In Dreams. I close my eyes. É um cantor bem popular nos Estados Unidos, mas eu pessoalmente nunca tinha ouvido antes. Então, realmente assim, a pessoa teria que dar uma garimpada na época, e mostra, né, o baita conhecimento musical que o Gaiman tinha. Cara, eu acho que ninguém garimpava na época isso, sabia? Passava batido e um ou outro, assim, só. Porque você vê, ó, a primeira edição, a gente não comentou, mas o título da primeira edição é O Sono dos Justos. E ele tá referenciando a uma música do Elvis Costello. The soldier asked my name, did I come here very often? But I thought that he was asking me to dance. In my old coat and hat, and him in his red bonnet, we'd have made a lovely couple, but we never had the chance. Cara, eu nunca soube disso, nunca. Eu já li um monte de vezes essa primeira edição e não soube agora que eu li e dei uma fuçada, né? E achei a referência, assim, inclusive amo o Elvis Costello, assim, não sei, parece que tá desafinando na música, assim, não é boa não, meu. Mas eu não sei não se iriam atrás não, assim, um ou outro, assim, né? Porque tinha realmente também a dificuldade de você achar a música. Assim. Não existia internet, né, meu? Tem essa. Existia fita, cassete. As pessoas trocavam, faziam mixtapes. É, mas de você ler, não, você tem que ver que nessa época, né, Érico, você não lia gibizinho e tinha amigo, né, meu? Era uma coisa ou outra. Não é igual hoje, né, meu? Que é cool que você lê. Você falar de Sandman ainda por cima, mais cool ainda, mas naquela época não, cara, muito. Isso daí passou batidaço. É, eu acho que no início, realmente, quando saiu, realmente ninguém se prestava a fazer isso, mas logo o Sandman virou fenômeno rápido, assim, no segundo ano ela já era bem conhecida, já era bem comentada e já tinha saído do gueto, né, dos quadrinhos. Então eu acho que o pessoal já começou a analisar e a, inclusive, montar essas mixtapes, quem sabe, pra época, né. Tudo depende do sucesso que a série faz, né, de conseguir leitores e esses leitores se mobilizarem pra falar dessas músicas, criar annotations e conversar sobre elas. Então eu acho que realmente quando saiu, exatamente quando saiu, acho que ninguém saiu fazendo fitinho, né, trilhas sonoras do cinema, mas logo depois sim. Porque a gente, assim, esquece a primeira vez que Watchmen foi publicado aqui no Brasil, né, os nomes ficaram em inglês e aparecia, por exemplo, Silk Spectre, aparecia o nome dela, aí aparecia um asterisco embaixo no rodapé, aparecia, eu não lembro se aparecia a tradução, mas aparecia a fonética da palavra, cara, entendeu? Eu tenho isso aqui. A terceira edição de Sandman, eu não tenho, porque foi o que eu falei, eu passei a comprar da Globo a partir da 10, e eu tenho encadernado, mas eu vou dar uma olhada, porque se eu não me engano, tô puxando de memória, né, e a memória não é grande coisa, minha memória já não é grande coisa, cara, mas se eu não me engano, não teve tradução das músicas, né? Então você não identificava assim a que música mesmo ele estava falando, assim, né? Então, mais difícil ainda, né, cara? Porque... Imagino pro tradutor também a própria dificuldade, né, de saber o que é música, o que, que não é ali. Teria que pesquisar bastante e não era no Google, né? Vamos dizer assim, pro público americano, essas músicas elas são assim, relativamente comuns, né? Clássicos, né? Então é fácil de você identificar, mas aqui, cara, aqui. E não custa lembrar que o próprio visual do Morpheus tem inspirações musicais, né? O design original do Sandman, antes mesmo do Sam Keith entrar, né? Era do Leif Bond, né? Ele imaginou o Morpheus como o David Bowie, né? E o Dave McKean, ele pensou no Morpheus como o Bono Vox, né? Num clipe de uma canção chamada In a Lifetime, né? De uma banda irlandesa chamada Clannad. Antes do YouTube, né? Isso. E, Érico, o Mauro já falou um pouco do John Constantine aqui, mas esse John Constantine New Gamer, ele mimetiza bem o modus operandi clássico de Alan Moore. Você acha que esse estilo oitentista de ser do personagem aqui ainda funciona atualmente? Eu acho que... Acho que tem algumas regras, assim, pra você tratar o Constantine, que eu acho que são seguidas fielmente por todo mundo que passou por ele, né? O estilão dele, a personalidade... Não sei se o Gaiman destoa muito, fora no sentido de criar histórias interessantes com ele, mas o que nem todos fazem. Agora, me parece um Constantine tradicional, e respeitando também o Moore, que até eu acho que o Moore escreveu pouco, né, Constantine. Cara, pra mim é uma representação bem clássica, assim, do Constantine, tirando um trecho ali que ele tá entrando lá no meio dos sonhos, e ele dá uma apavorada, pô, o cara que negociou com o capeta várias vezes não ia apavorar por causa de uns sonhozinhos na parede, mas tirando isso, é o Constantine clássico, né, cara? Tem lá o cigarrinho Silk Cut, o jeito cínico de lidar com as pessoas, a namoradinha meio rampeira, que ele sacaneava e ela sacaneou ele também. E eu acho legal até assim, né, no finalzinho, né, quando ela tá toda ferrada ali por causa do vício na areia do sono, né, tá parecendo uma craqueira ali, pior, né, do que uma craqueira, toda destruída lá pelo uso, né, daquilo que não era para ser usado pelos humanos naquela quantidade. Constantine fala com Morpheus e acaba convencendo ele a dar uma morte digna para ela, né, de sonho e tal, e o Morpheus joga areia, e no sonho dela, no paraíso dela lá na hora da morte, ela se vê com o Constantine, e até no sonho Constantine é sacana, né, ela fala para ele, né, então, sentiu minha falta, ele fala, que é nada, aí ela fala, que filho da mãe, eu te amo, ele fala, eu sei, é o Constantine clássico, né. Então, é uma representação muito bacana. Um rodapé que eu não sabia, o Silk Cut, eu descobri há poucos anos que existe realmente a marca de cigarro, mas eu descobri agora, ontem, que o Silk Cut é o cigarro mais barato, ou era o cigarro mais barato na Inglaterra. É isso que eu ia te falar, é o mato barata, né, cara? Tem um detalhe de caracterização que não pega, né? Só para um leitor britânico vai entender, mas o Constantine fuma um cigarro mais barato que existe. Exatamente. E gosta daquilo, né? Ele procura o Mata Barata. Brasil, que seria o Carlton. Pode ser. E só para eu concluir desse arco, né? Eu adorei o finalzinho dele, né? Que depois de tudo isso, o Morpheus recupera a algibeira, dá o descanso lá para a menina. E a hora que ele tá indo embora, o Constantine interpela ele, né? E fala, não, pera aí, só um minuto e tal, eu tenho tido uns pesadelos com o Newcastle, aquela merda que ele fez com a Astra, e que é o grande tormento do Constantine, né, e ele fala, não, eu sonho com isso todas as noites e tal, e ele pede como um favor pro Morpheus que alivie, né, pelo menos os sonhos dele. O Morpheus fala que vai atender, e o Constantine sai cantando aquela musiquinha, né, dos anos 50 lá, o Mr. Sandman, Bring Me a Dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Make him the cutest that I've ever seen. E é uma musiquinha positiva, né, cara? É uma musiquinha alegre. E tem toda aquela coisa do Morpheus ter trazido, né, um pouco de alento pra ele. Eu achei muito legal. Uma coisa que eu não falei aí é que o Constantino é um cara bacana, né, meu? Porque ele lê Surfista Prateado, né, meu? Você viu que a namorada roubou o Surfista Prateado. Muito bom. É muito legal, né, ele falar isso, assim, né? Puta, eu acho demais, assim, adoro. Eu comecei a ler Hellblazer desde o primeiro número, né? É muito legal que no primeiro número, e você define o personagem, assim, numa página, assim, né? Você vê o Constantine, aquela história onde o amigo dele tá com aquele espírito da fome, né? Que ele trouxe da África, assim, né? E ele tá na banheira falando que ele tá tendo uma crise de abstinência e tá sentindo o corpo como se estivesse coberto de inseto. E ele tá mesmo coberto de inseto. E é engraçado que o Constantine desce, né, do pé sujo dele lá, do apartamentozinho dele, vai numa lojinha de esquina, assim, que é típica de Londres, assim, né? É atendido por um paquistanês, que é também uma coisa típica de Londres, assim. Aí ele volta com uns 3-4 inseticida, assim, né? Aí ele põe um lencinho na cara, assim, ele se protege e fala pro amigo dele: não tem problema, que isso daqui é biodegradável, pode ficar. Eu encharco o amigo dele de inseticida, assim. É a cara do Constantino. Exatamente. Assim, né? Mas ele não se meteu com o Morpheus aí na história, né, meu? Ele ficou pianinho, assim, né? Ficou bem respeitoso. É bem respeitoso mesmo, é. Saideira do capítulo. Reginaldo, tem algum detalhe nessa terceira capa que você gostaria de comentar? Se bem me lembro, por um tempo o Dave McKean, ele conciliou o Sandman e Hellblazer. Procede? É isso mesmo, cara. É, nessa terceira edição, assim, continuam a ter as duas molduras laterais, né? Que são a estante, né? Com as prateleirinhas. Aí tem vários objetos, assim, né? Mas a imagem central, que é o Constantine, o Dave McKean usou o mesmo modelo, né? O amigo dele chama Neil Jones, que ele estava usando para fazer as capas de Hellblazer, né? Então ele já vinha trabalhando com o amigo dele para caracterizar Constantine. É um cara igualzinho, né, meu? Assim, se olhar, ele é muito parecido, né? E aí ele misturou com umas páginas rasgadas. Tem uma das gavetinhas, tem aquela pintura, o grito, né, do Munch. Eu não achei naquela Capas na Areia, não tá falando isso, mas eu acho que a primeira é uma embalagem amassada do lado esquerdo, na primeira prateleira, né, do lado esquerdo, olhando em frente, é um maço de silk cut, né? Então, pô, bem legal, né, a você referenciar assim. E a cara do Constantine, né, essa edição, assim, essa capa, né? Após um descuido, consegui finalmente me libertar. Para retomar meus poderes e reconstruir meu reino, precisava dos meus pertences. O primeiro, a algibeira, estava como uma simples mortal. Com a ajuda de um amigo, não tive muitos problemas em reconquistá-la. Uma esperança no inferno. Não sei se é assim com vocês, mas eu sempre que releio Uma Esperança no Inferno, eu fico imaginando que ela é a história preferida da maioria dos leitores desse arco. Ela é a sua favorita também, Reginaldo? Diz aí pra gente, o Inferno Segundo Gaiman é similar ao apresentado por Alan Moore, aquele anual do Monstro do Pântano? Olha o temperinho aqui. E esse triunvirato, de onde veio? Cara, eu gosto dessa edição, eu acho bem legal, do jeito que ela começa. O Morpheus tá com medo de descer pro inferno, ele ainda não tá poderoso, aí é recém-liberto e tá só com a bolsinha que concede pra ele, né, controle sobre sonhos, assim, mas ele não tá em plenos poderes. Então, assim, isso é bem legal, né? Do que você ouve nas histórias, você vê que essa edição, ela foi feita quase assim para agradar o Sankit, né? Que ele adorava desenhar esses monstrões, esses demônios, assim. Então você vê que ela assim, não é que ela foi feita para isso, mas eu acho que o Gaiman fala que ele pensa nos artistas para desenvolver as histórias e é meio por aí sim, né? Nesse caso. Não é minha favorita, tá? Minha favorita acho que é a sexta edição, né? A do Diner lá, para mim essa daí arrebenta, ela é inesperada. Desse arco, né? Para mim essa história, a sexta edição é minha favorita. Mas ela é legal, claro que ela é legal, porque ela realmente, assim, ela mostra uma estrutura no universo, né? Ela traz o Etrigan, que é um personagem legal. Ela realmente tem uma sintonia com aquele arco do Monstro do Pântano. Quando ele desce pro inferno, ele ressoa um pouco assim. E, claro, o inferno é super interessante. Eu gosto mais ainda, mais pra frente, lá em Estação das Brumas, quando você faz um tour mesmo pelo inferno, assim. Aqui ele é gore, né? Você vê alguma coisa, não vê tudo. Você já vê a Nada, né? Ela aparece, é uma das namoradas do Morpheus, né? Que ela aparece condenada ao inferno. Isso é legal, né? É aquelas pontas que vão aparecendo, que é típico da série, né? Aparece uma coisa aqui que lá na frente vai ser explicada, talvez não seja, mas muito provavelmente ela vai reaparecer, mas isso é até a hora que chega e aparece Lúcifer, né? Que é um personagem fantástico, assim, né? Ele, por si só, né? Só o conceito, o arquétipo de Lúcifer, ele já é interessante, né? O Gaiman ainda conseguiu, e aí é mérito realmente do Gaiman, trazer mais personalidade ainda para Lúcifer, né? Então o Lúcifer do Gaiman, ele é um personagem ainda, aqui não dá para ver tanto assim, mas ele é dúbio, ele tem uma certa amargura, ele encarna mesmo o espírito rebelde, né? Que necessariamente, não precisa ser necessariamente mal, então ele não é de todo mal. E aí ele usa aquela ideia do triunvirato, né? Que o inferno é governado por um trio de demônios, que eu acho, pô, acho muito legal. E aí ele pega figuras conhecidas, assim, né? Beelzebú, né? Que ele pega para ser um dos integrantes do triunvirato, Lúcifer e o Azazel, que vai aparecer numa história mais pra frente, né? Todos esses personagens, eles têm uma certa referência, você procura em demonologia, né? Beelzebú é uma referência a um deus antigo, né? Ele aparece no Velho Testamento e é até uma ironia, né? Uma forma como o povo judeu chamava um deus cananeu, de forma pejorativa, né? Porque quer dizer senhor das moscas, então você está ironizando, né? Você não está falando que é um diabão, é um diabinho ironizado, assim, né? E o Azazel também aparece. Azazel, ele referencia também, né, da época dos hebreus, ao bode expiatório, que era usado, aquele bode que era levado para sacrifício e era morto, por isso que ele expiava os pecados. Então tem alguma relação, embora visualmente tenha nada a ver, cara. Aí sim, eu não gosto muito dessa característica, eu achei que ficou meio feio, meio grotesco, o Azazel com duas mãozinhas. Não gostei. Bom, enfim. Mas a história eu acho sensacional, cara. Depois o confronto aí, eu acho legal. Se vocês quiserem falar também aí do confronto, eu acho joia, cara. Eu gosto desse triunvirato, achei que ficou legal, assim. Mas a melhor exploração do triunvirato pra mim é o Hellblazer no Hábitos Perigosos. Como o Constantine usa essa divisão de poder em três pra jogar um contra o outro e se dar bem. Cara, aquilo é sensacional. Aquela é a minha história favorita. Do Hellblazer. Mas são os mesmos, Mauro? Você lembra isso? Não. Ah, só que eles não lembrava. Cara. De maneira diferente. Não lembrava, cara. Não lembrava mesmo que eram os três. Isso daí é alguma coisa da DC da época. Não, mas né? Eles são representados bem diferentes, né? Que não, mas o nome é Lúcifer, Beelzebú e Azazel que aparece? É, o Azazel que é aquele bombadão, que é o que depois aparece, que cai depois e que ele acaba enfrentando bastante. No arco do Jenkins, não é? Salvo engano, é isso mesmo. Mas... O Lúcifer não, né? Não, o Lúcifer não. É isso mesmo, você tem razão. Eu não, o Lúcifer não só tinha caído no Sandman, justamente. É, eu não lembro se são. Não lembro se eram exatamente os três, mas eu tô falando assim, dessa exploração da divisão do poder em três e dele usar um contra o outro, eu acho aquilo fantástico. Então, cara, mas depois você entende que assim, Lúcifer tava de zoeira, né, meu? Ele tava dividindo em três. Ele argumenta que é por conta da história do Alan Moore, né? Que o depois que teve aquele confronto, né? Que aparece aquela mão gigante. No final de Gótico Americano, ele mostra, fala que o inferno enfraqueceu e precisava ser gerenciado por três demônios. Então isso daí era uma constante da DC na época, né? Mas depois o Gaiman deixa até assim subentendido que o Lúcifer estava zoando, ele estava querendo participar de um triunvirato só pela zoeira, porque ele era poderoso o suficiente, nem se comparava com os outros dois. Então, assim, é bem interessante você ver que ele aparece meio isentão, assim, na história, mas é ele que tá dando pilha, né, por trás, né, meu? Eu acho sensacional, cara, isso. Tem uma passagem que eu relendo agora, assim, ela, tudo bem, ela vai fazer mais sentido mais à frente, mas era quando o Morfeu era escoltado, o Etriga, né, o Reginaldo citou mais atrás, num lugar chamado Bosque dos Suicidas. Ele, Morfeu fala que da última vez que ele passou por ali, o lugar não passava de um bosque, mas agora parece uma floresta, e cara, isso ressoa muito atual. Mas o que é importante nesse encontro é que o Etriga diz para o Morfeu que tudo muda, seja na Terra ou no inferno. E se ele mesmo havia mudado, será que o Morfeu também havia mudado? O fato é que a história até aqui não tinha trabalhado verdadeiramente o personagem Morfeu, né? Tudo que a gente sabia até esse momento é que o protagonista era uma representação antropomórfica de um conceito que foi aprisionado e queria de volta seus pertences. Isso, claro, só será desenvolvido melhor nos próximos arcos. Mas Gaiman já deixa uma palhinha nesse comentário do Etriga, né? E eu deveria ter comentado isso na edição anterior, mas vale mais a pena falar agora, que é quando o Caim fala que o Morfeu é o príncipe das histórias, né? Isso em off, o Érico falava também. A referência que o Gaiman tá fazendo é uma música do Velvet Underground chamada I'm Set Free. Essa canção é uma sinopse do que é Sandman, né? Sobretudo quando Lou Reed diz que foi limitado, mas agora é livre e livre para achar uma nova ilusão. Que agora ele pode ver o que o mundo fez com ele, né? Cara, isso é Sandman puro. E, assim, ainda nessa parte, né? Você vê, assim, a riqueza do Sandman, né? O Bosque dos Suicidas, salvo engano, ele aparece pela primeira vez na Divina Comédia do Dante Alighieri, de que os suicidas viravam árvores em sofrimento eterno. Então ele traz essa referência aí da Divina Comédia, e nesse trecho também, mais pra frente, ele vai desenvolver melhor no arco seguinte, mas quando ele encontra a Nada, é a primeira vez que ele muda de forma, né? Ele deixa de ser aquela figura pálida, meio gótica, e vira tipo um deus africano lá, o Kaiku, né? Que depois mostra qual que era a personificação dele, qual a relação dele com a Nada lá pra frente. E é a primeira vez que a gente vislumbra que o Morpheus, na verdade, é um tremendo filho da puta, né? Em alguns aspectos, né? Ele não é aquele personagem bacana e que ele tem, né, vários aspectos negativos que vão ser bem melhor explorados mais lá pra frente. Cara, essa edição toda é a Divina Comédia, tem referência, assim, né? A cidade, né? Quando eles falam, é uma referência à cidade do inferno, né? Dispater, né? Da Divina Comédia. Tem várias citações aí, a Divina Comédia, né? Lúcifer já é mais, é puro Milton, né? Mas tá bem encaminhada aí essas duas obras, né? O Gaiman referencia bastante, nesse caso, mais a Divina Comédia, né? Mas o Lúcifer é puro Milton, né? E David Bowie. Ah, sim, claro. A gente não mencionou, né? Sim, é puro David Bowie, sim. Fica mais claro ainda também, vou falar lá na frente, mas na capa, né? A capa é a foto do Bowie. Mauro, o Reginaldo já deu uma palhinha, mas como é a batalha contra o demônio Chorozon, né? Eu não lembro uma batalha de repente, né? De poetas de rua. Totalmente, né? Lembra a Batalha de Repente aqui no Brasil, ou lá nos Estados Unidos também, aquelas batalhas de rap que eles têm, em que um começa e o outro tem que terminar. Pode ser até uma batalha de comédia, que talvez fosse mais apropriado até para a época do que o de rap, e até pela representação, né? No palco eles põem os dois como se eles estivessem num stand-up comedy, né? Os dois no palco, com a luz voltada a eles, aquele terninho anos 80, os demônios na plateia. Então lembra aqueles tipos de batalha de comédia, estilo Ed Murphy, que é usando uma criatividade do outro, um aproveitando a deixa para jogar contra o outro. Tem várias metáforas legais nesse duelo deles. E o mais interessante de tudo é que numa batalha dessas, o Morfeu sempre vai levar a vantagem, porque por isso que ele está tão confiante, porque ele é a criatividade pura, né? Ele é o senhor dos sonhos, ele não tem limites para criação, para inventividade. Então é bem legal como ele usa isso para derrotar lá o demônio e recuperar o elmo dele. Corozon aí que ele enfrenta é também assim, é um nome famoso. A gente falou do Crowley, né, no começo aí na primeira edição. Crowley, ele, na verdade, ele invocou, né, o demônio Corozon no deserto do Saara, né? Ele fez um ritual mágico e ele entrou dentro do círculo mágico e Corozon incorporou nele, né? Segundo a história, é desse jeito. Parece que foi assustador, assim, terrível. O secretário que estava junto com ele aparece, né, em Prometeia, essa cena, né? Foi abusado o secretário, né? Assim, então Corozon é um nome assim forte, né? De um demônio, né? E é engraçado que o Gaiman já comentou que ele encontrou o Corozon já pessoalmente, né? Ele fala brincando que uma vez ele viu Morpheus jogando areia na filhinha dele, aí ele percebeu que era a lua pálida, assim, né? Mas o Corozon mesmo, ele fala: não, isso eu não tô brincando. Eu encontrei ele e ele me pediu pra aparecer, que eu só tinha aparecido nessa história. Ele foi o Corozon falando com o Gaiman: faz eu aparecer em outra história de novo, viu? Foi o que o Gaiman fez. Ele fala assim, né, meu? Né? Então, sei lá, né, meu? Essa história que ele conta nesses encontros com os personagens dele, inclusive com o Corozon, tá, eu traduzi agora há pouco, tá saindo no edição definitiva do volume 5, mas ela saiu primeiro no Capas na Areia, saiu já tinha saído aqui. É uma história ilustrada pelo Maquin mesmo, e se chama A Última História de Sandman. É muito divertida essa história. É bem, bem curtinha, né? Mas é isso, conta isso que você contou agora. O Gaiman é poético, né? Ele tá falando das vezes que ele encontrou os personagens, né? Que ele viu várias versões da morte. É comum você ver uma menininha gótica, assim, muito semelhante à morte. O Sandman vai lá, né? Ele fala que ele acredita em Sandman, né? Desde criança ele acredita. Mas o Corozon, cara, que o Dave McKean desenha, cara, é um Corozon pançudo, meio assim, decadente, sabe? Barba por fazer, duas boquinhas mesmo, assim. E ele não tá esse filé de borboleta, assim, da quarta edição. Ele tá pançudo, cara. Né? Você vê que a vida foi cruel depois que o Morpheus derrotou ele, meu, porque ele tá judiado, meu. Eu acho que vale mencionar também que essa batalha de repente, principalmente o final, talvez seja uma das passagens mais citadas do Sandman, né? Ele já virou, se circulou Tumblr, já virou meme. Eu acho que se você pegar esse texto só, sem o quadrinho, é um puta texto, né? Uma grande criação literária. E já vi muito citado, né? Eu acho que é muito referenciado mesmo esse momento aqui do Sandman. Acho que alguém usou na época da eleição do Trump também, acho que circulou bastante essa questão do Eu Sou a Esperança. Lembrando de alguma coisa que foi muito citado o Sandman. Mas nesse caso quem ganhou foi o Corozon, né? Cara, o Trump, meu, é o Corozon penteado, meu, assim, ó. Exatamente. Quem não leu a história ainda, cara, o Trump é o Corozon penteado, é só isso. Boa, muito boa. E na saideira aqui, que puta capa, hein, Reginaldo? Esse Lúcifer, é Lúcifer mesmo aqui, né? O Maquin parece que desenha ele como se fosse a verdadeira face dele, né? Assim, essa beleza angelical que é mostrada na história, né? Quase como um contraponto de Sandman número 1, né? Você colocar ladear, assim, o Morfeu na número 1 e esse Lúcifer aqui, né? Parece até um contraponto, né, dos dois. Cara, porque esse Lúcifer é, nós já falamos, é o David Bowie novinho, cara. Assim, que era exótico já, assim, por natureza, né, cara? E ele ressaltou isso. Que ele fez uma colagem, uma aplicação. Eu não sei se no meio é frases da Divina Comédia, mas as páginas queimadas nas laterais, sim, elas são da Divina Comédia, cara. Ela tem um impacto, ela é realmente um contraponto com a primeira edição, que ela é sombria, soturna, né? E essa página é toda solar, assim, uma coisa até que, assim, é que a gente esquece, né? Se você for procurar a origem da palavra Lúcifer, né? É uma palavra, primeiro que é uma palavra que ela vem do latim, né? Então não tem nada a ver com Velho Testamento, tem nada a ver com isso, né? É uma palavra, vamos dizer, relativamente recente, se você tratar na Bíblia. E do século I ao século IV, essa palavra era até mais associada a Jesus do que ao diabo. Tem Papa que chama Lúcifer, tem São Lúcifer, tem muito Padre Lúcifer até o século IV. Ela não tem a carga que tem hoje, Lúcifer, né? E eu acho que eles pegaram por aí, né? Pela figura de um anjo caído bonito ainda, cara. Faltou você dizer o que é Lúcifer. Então, o Lúcifer é portador da luz, né? Sim. Só que hoje, realmente, hoje ela tem uma conotação que você associa a Lúcifer ao diabo. Que é uma coisa assim, que essa história também não tá na Bíblia. Não existe nenhuma explicação que Lúcifer era um anjo. Claramente não, né? Isso daí é uma coisa, de novo, é do Paraíso Perdido, né? Que tem gente que até fala que é da Bíblia, mas não, é da obra do Milton, né? Cara, é muito legal, né? Eu acho que eles referenciaram bem aí, né? A figura de Lúcifer. Eu sou a escuridão, o fim de tudo, o fim do universo, deuses, mundos, de tudo. E você? O que será então, Senhor dos Sonhos? Eu sou a esperança. A esperança? Então eu sou... Eu não sei. Passageiros. Érico, o John Dee, o Doutor Destino, vinha aparecendo em interlúdios nos capítulos anteriores. Quem é ele? O Rubi de Morfeu, de certo modo, é também um retcon, né? Fala um pouco também das participações do Senhor Milagre e o Caçador de Marte aqui. Não conheço tanto, assim, do personagem. De ver algumas histórias, claro, da Liga da Justiça, né? Que ele era um vilão. Tem a participação aqui do personagem da Liga da Justiça, né? Nessa que aparece o Senhor Milagre também, né? Eu acho que foi trazido ele para essa relação com sonhos. Ele é um personagem que antes de Sandman, né, ele sempre teve relação com planos relacionados a sonhos, né, para enfrentar a Liga da Justiça, mas é uma versão bem mais escabrosa dele que aparece aqui, pelo desenrolar da história e da seguinte, né, você vê que não é um gibi de super-herói tradicional. Eu tava comentando antes, né, o negócio se tem alguma explicação pro D ser essa letra que une todos os personagens dos Perpétuos, e tem um momento que o John Dee, justamente um D, ele brinca, né, com isso, que ele é um D, que é o D do destino, e ele brinca que tem tanta coisa com D, né, Death, Dust, Darkness, Demons. Não sei se o Gaiman já tinha pensado aqui nos Perpétuos, mas é um forte prenúncio nessa página 16 aqui da edição 5, de que ele já tá surgindo essa ideia, né, de brincar com a letra D. Vocês lembram, tem um desenho da Liga da Justiça, Only a Dream. Eu acredito que seja da primeira temporada. Esse Doutor Destino, ele aparece. Cara, esse episódio é sensacional. Ele, assim, tá bem tenebroso, sabe? E, se eu não me engano, quem vence ele no final é o Batman. E fica aquela mistura com A Hora do Pesadelo, né? Freddy Krueger, os membros da Liga não podem dormir. Cara, é bem bacana, bem assustador esse desenho. E, anteriormente, esse Doutor Destino, ele sempre esteve de posse, né, do Rubi, na verdade, desde sua criação em 61, né? Mas essa pedra era conhecida apenas sob a forma do Materiopticon. E nesse capítulo tem também a Carona da Discórdia, né? Em que o John Dee, até então, estilava pena no leitor. E depois que ele dá um tiro, né, a queima-roupa na dona do carro, né, a Rosemary, ele de fato vira o vilão da história, né? Mas, Reginaldo, por que eu disse carona da discórdia? Essa história aí, a gente, quando a gente tava lendo e estudando, eu comentei, né, que o Sankit, ele, numa entrevista, ele chega a comentar, né, que super, assim, polido, falando que ele se sentia deslocado da equipe criativa aí de Sandman, né? Mas ele também, eu não sei se é ele que fala ou se é o Gaiman que comenta, né? Numa outra matéria, falando que ele ficou super chateado com essa história aí. Quando o John Dee, ele foge, ele pega uma carona e, como todos os personagens durante a série inteira de Sandman, toda pessoa que ela aparece, ela tem um background, ela tem uma história, ela não é uma coisa assim, a pessoa é tridimensional, você consegue compreender como uma pessoa. E ele se chateou por conta que no final da carona o John Dee mata a moça, né? Como se ele fala, não, mas eu, sabe, eu investi tanto nesse personagem, não precisava ter matado tudo, que é uma coisa assim, um apego meio estranho, né? Uma coisa que eu não consigo compreender, porque eu não sou um autor, não sou um desenhista, mas ele se doeu também com isso. E aí é que o Gaiman fala, é que imagina o que ele vai sentir na próxima edição. Você consegue ver já algumas partes o Dringberg já desenhando. Então eu acho que o desentendimento, mesmo que eles sejam super polidos nessa história, começou aí, cara, né? Ou explodiu aí, né? Já vinha acontecendo. Você como chegou a comentar que você sentiu algo de ele se sentindo quase como um participante da autoria, né, Luiz? Não sei se chegaria tanto, cara, mas não sei, ele se doeu com esse personagem, vai entender, né? E é justamente o genial dessa história, né, cara? O grande diferencial dessa história é isso, que você vai criando uma empatia com o personagem, ele sempre vai aparecendo um coitadinho, um louquinho, nas histórias anteriores, nessa você vai criando uma empatia, humanizando ele, ele chega lá e mata a mulher a sangue frio, né? Isso acontece muito, infelizmente, na vida real, né? As pessoas que cometem os crimes mais bárbaros, você vai fazer o júri deles, tem lá uma mãe chorando por ele, às vezes uma esposa, uma filha, porque ninguém é completamente preto e branco, ninguém é mau o tempo todo. Só que esse tipo de psicopata é capaz de fazer isso de uma hora para outra, ele vira a chave. Então ele estava ali sendo simpático, criando uma empatia com a menina. Você acha que no final vai dar tudo certo, que ele está preocupado com ela, ele vai lá dar um tiro na cara dela sem pensar duas vezes. Então, isso impacta e é o diferencial da edição. Qualquer coisa diferente disso teria sido medíocre. Eu não lembro de quando eu li essa história a primeira vez, mas ela me impacta até hoje. Esse momento aí, essa puxada de tapete, eu não sabia desse problema que se criou com o Keith. Mas é curioso ele se apaixonar pelo personagem e se indignar a ponto de largar o emprego por conta disso. Não dá pra saber, né, se ele rompeu por causa disso, né, Érico? Mas ele realmente se doeu, né? Você percebe que ele, assim, ele se doeu. O Luigi até entendeu, falou assim que ele tava querendo até dar palpite nos rumos da história. E eu acho que, assim, o Gaiman é um cavalheiro, assim, é um cara super educado, tudo, mas até a página 3, né? Você fala, aqui você não mexe, né, meu? Isso sou eu fazendo, né? E a história é minha, né? Eu acho que ele até aceitaria a opinião, mas personagem obscuro tal, você não vai... Ela tem que morrer, o impacto é esse. Não sei, eu particularmente, eu sempre tive problema com essa edição, que é também uma coisa que a gente, assim, às vezes a gente faz uma interpretação até errônea, assim, né? Eu sempre achei que isso daí fosse alguma coisa, essa edição fosse alguma influência editorial, assim, sabe? Pra você posicionar o Morpheus no universo DC. Então, aparecer a Liga, aparecer um vilão da Liga de quinta categoria, e depois você vai lendo, e o Gaiman, ele queria que aparecesse, não só a Liga, como também ele já tinha pensado no John Dee, até porque esse nome, ele também é relacionado com aquele astrólogo, conselheiro da rainha, né, o John Dee mesmo. Então você vê que ele já tinha já uma ideia de trabalhar com essa parte do universo DC, e não é nada editorial, que quer coisas que às vezes a gente acha, eu acho que isso daí ele foi forçado a fazer. E não, ele já tinha concebido assim, né? Assim como você falou também, Érico, assim, dos perpétuos, se ele tinha pensado desde o começo, tinha sim, eu não sei dizer se ele tinha pensado como perpétuos e como sete, mas ele A primeira ideia que ele teve para a história, ele se baseou muito no mito grego, onde tem o Morpheus, tem o Hipnos e tem o Thanatos, que são os três irmãos, né? Thanatos é a morte, Morpheus é o sonho e o Hipnos é o sono. Então você vê que é essa estrutura de irmãos, talvez mais relacionado com o sonhar, mas um já era a morte. Você vê que estava desde o princípio da concepção, né? Depois ele foi refinando tudo e tal, mas você vê que é uma coisa que está desde a origem, do conceito de Sandman, né? Você falava, Reginaldo, que o Gaiman tentou adequar cada roteiro dele ao artista, né? Mas eu acho que isso foi decorrente justamente dessa experiência com o Keith e até com o Dreamback mesmo, né? Ele não parece muito confortável com o estilo de Gaiman, né? Tem uma passagem de um livro chamado Os Vários Mundos de New Gaiman, que é o Dreamback que fala, abre aspas, os sentimentos que se associam com uma longa amizade nunca deixam de se misturar. Eles penetram além do superficial como um ácido numa placa de impressão, dissolvendo suavemente o metal e deixando para trás um traço de intimidades, as linhas entalhadas tanto por um trabalho aleatório do agente quanto qualquer ato deliberado. Desta forma, a impressão final nunca é a história toda, mas apenas sua sombra. E assim é com Neil, um amor complexo, respeito e desprezo mútuo, baseado em anos de rápidas conversas e a presença de cada um na vida do outro. Mas isso é apenas uma sombra. Ambos somos pessoas muito erráticas. Posso amá-lo como amigo, respeitá-lo como colaborador e ter um desprezo justo por seus métodos. A forma como ele trata seu trabalho, que é bem o oposto da minha. Eu prefiro o ato iminente, mas Neil pega uma ideia e corre com ela, não importa quão medíocre seja. É apenas um ponto de partida com um destino desconhecido. As estranhezas que ele encontra pelo caminho, o cartão postal que ele me mandou de uma obscura estação Amtrak ou a foto da maior bola de fiapos do mundo se tornam na sua narrativa. E tudo isso parece charmoso até que se transforma em outra coisa. Nesse ponto, trocando a horda dourada de catadores de lixo por outra coisa, se torna um acontecimento na própria história. Se você sabe uma maneira melhor de fazer isso, vá em frente. É o aviso costumeiro. Sou, em grande parte, sua sombra, uma pequena presença que o segura na terra e, desta forma, o mantém honesto. Fecha aspas. O que a gente pode dizer, né? Porque o Gaiman, ele mesmo admite que era muito tirano no roteiro. Isso eu vi num texto dele falando sobre o roteiro dele, o Livro da Magia. O Livro da Magia ele já foi mais aberto. Ele deixou que os artistas fizessem o que bem pensassem. Ele entregou a rascunho da história, fez o roteiro, mas ele não foi tão esquemático como o Senna. Diferente do Alan Moore, né? Que o Alan Moore, no roteiro dele, faz todas as honras ao colaborador. O Gaiman, ele quer uma coisa e já pensa quem vai trabalhar com ele justamente para evitar esse tipo de problema mais à frente. O Gaiman aprendeu com o Moore, né? Literalmente teve aulas com o Moore de como escrever. Talvez tenha vindo daí esse lado um pouco mais tirano. Mas eu acho que ele logo foi largando isso, como você comentou agora, né? E foi abrindo mais espaço para a colaboração dos desenhistas. Não acho que ele seja tão chato assim, dizer, ah, essa história é minha. Porque até se perdeu no geral, nos quadrinhos americanos, né? Hoje já se vê mais essa ideia da colaboração. Pelo menos defendem, né? Nos livrinhos do Bendis e outros aí dizendo que tem que ser a colaboração. O desenhista e o roteirista tem que se conversar, pelo menos esses dois. A gente sabe que tem muita intervenção editorial, mas eu acho que ele começou a se abrir ainda no Sandman para deixar os desenhos colaborarem. Agora que a gente tá falando bastante do Dringenberg, agora que me dei conta, né, eles conseguiram um desenhista para uma série sobre sonhos cujo nome é Dream. Ele era arte finalista, né? Ele era arte finalista, sim. Isso. Aí ele foi pegando o jeito e eu gosto muito do traço dele, assim. Se eu for identificar um traço que identifique Sandman para mim, é o traço dele, cara. Principalmente do Morpheus, que ele faz aí ele faz um Morpheus assim, o Morpheus do Sankit, ele tem o cabelo mais escorrido, né, a cara mais comprida, assim, e o do Dringenberg é um... Quase um Robert Crumb, né, o do Sankit, né? É, e o outro é o Robert Smith assim, magrinho, né, o Robert Smith idealizado. Era o que eu ia falar, exatamente, me lembra muito o Robert Smith. Sim, é o Robert Smith sem tomar o breakfast inglês, né, meu, assim, com magrinho, assim, né, meu. Eu acho que é o que mais identifica com a série Sandman, pelo menos, eu não sei se foi porque eu comecei por ele, né, e ele também, ele iria ser o artista regular, tirando um outro convidado, é que ele também não deu conta, cara, ele começou a atrasar, né, pelo visto aí, pelo que você achou aí, Luigi, ele também deve ter tido, não sei se foi um desentendimento, mas realmente, assim, é que Sandman, ele não é é, vamos dizer assim, um quadrinho convencional. A Karen Berger, ela criou uma bolha para esses artistas e deixou eles uma liberdade inacreditável, assim, para trabalhar. Tanto é que sem... O Gaiman fala que ele teve liberdade total criativa, assim. Eu acho que, aos poucos, ele foi vendo também, assim, ó, eu tenho um negócio, um tesourinho aqui na minha mão que eu vou gerenciar ele da melhor forma possível. Mesmo ele... Foi ele que escolheu o Sankit, né? Não foi outra... Ele pediu para ser o Sankit. É que não casou, não teve química, que você pode falar. E uma hora eles se separaram, né, meu? Mas nessa edição, você percebe alguns desenhos do Morpheus já muda pro Dringenberg desenhando. E aí a diferença, assim, é gritante, cara. É só do Dringenberg, eu tô... pesquisando aqui dele, ele nunca mais fez nada, né, depois do Sandman, nos quadrinhos. Não? Mas ele é acreditado também como criador, então ele deve ganhar algum royalty aí interessante. E ele desenhou a morte, por exemplo, primeira vez, né? Cara, ele tem uma cara muito de hooligan, assim, né, meu? De, sabe? Eu não sei se você já viu a cara dele. Beberrão, cabelo comprido, assim, pode olhar, cara. Isso, e só tem foto dele branca e preta, assim, cara. Acho que o cara sumiu do mapa, meu, assim. Foi tragado, meu, assim, porque você não vê mais ele, as fotos que você vê é cabeludão, cara de inglês, assim, cabeludão encrenqueiro. E a saideira do capítulo, Reginaldo, esse cara nessa quinta capa aqui é o Scott Free, né? É, isso mesmo. Eu achava, antes de buscar, saber quem que era, eu achava que era o John Dee passando por uma, sabe, aquelas terapia de eletrochoque, assim, né, meu? Mas não é. Pode ser. Não, é o Scott Free novinho, careca, né? É que ele tem umas placas de circuito em cima e embaixo, eu tinha associado ao John Dee, né? É engraçado também, né, que o John Dee, ele é desenhado tendo a pele escura, assim, sendo, sabe, afro-americano, sendo negro. E aí você poderia associar ele a ser filho da Ethel, né, que era a concubina do Burgers lá do começo, com o acho que é Rutvis, né, o cara que ela foge. É, né, que... Rutvis Sykes. Isso, ele é negro. Só que se você pegar o Destino, né, o personagem original, ele é caucasiano, ele é branco. E aí você poderia dizer que ele poderia ser filho da Ethel com o Burgers. Então ele seria meio irmão do Alex Burgers, entendeu? Que é um negócio assim interessante de você pensar, né? Eles são meio irmãos, assim, os dois, né? O filho do Magus, né, que é condenado, a gente não falou lá na primeira edição, ele é condenado a ter aquele despertar eterno, que é uma tortura horrível, né? Se você pensar, então é bem interessante você pensar desse jeito, né? Não é ele na capa, você me perguntou, eu dei toda essa volta, Luigi, desculpa, meu. Não é ele na capa. Essa capa, o Dave McKean fala assim que é o mais próximo que ele vai chegar do Jack Kirby, né? Isso daí, eu vejo quase nada de Jack Kirby aqui, meu, assim. Mas eu acho ela maravilhosa, né? As correntes, uma das prateleiras, ela tá tomada por corrente cadeada, e a outra tem uma parte com placas de circuito, assim, com um negócio assim meio, sei lá, tecnologia obsoleta, assim. Sempre achei que fosse o John Dee, mas agora tá óbvio que é o Scott Free. Eu também pensava assim, né, e é o Scott Free carequinha, porque ele é carequinha, né? Sim, tá. Quando óbvio, ele... não, tá ainda mais com as correntes, né? Tá, sim, sim. Colocado. Quando ele tava em Apocalipse, a Vovó Bondade, né, treinando ele, então ele é carequinha, assim. Eu entendi isso aqui como se fosse um, tipo um sarcófago, né, e tem as correntes em rolando. Aí essa imagem é como se fosse ele no interior desse sarcófago. Parece que ele tá preso dentro de um sarcófago, né? Nessa edição também. É, não sei. Não visualizei. Ele tem um quadriculado estranho, como se fosse uma textura. Mas aí eu acho que é um detalhe artístico do Dave McKean. É lindo, né, cara? Esse cara é fenomenal, cara, né? Assim, eu acho ele um monstro, cara. Sintetiza tudo da edição numa capa dessas. Por que, Scott? Por que todos os outros obedecem a vovó, adoram a vovó, menos você? Você vive tentando fugir. E eu nunca vou desistir. Thank you. 24 horas. Neil Gaiman costuma brincar dizendo que muitos leitores abandonaram o Sandman depois dessa história, mas depois voltaram quando a revista voltou a ser mais segura. 24 horas começa com uma narradora que se autodenomina escritora. Você já vê aqui uma camada metaficcional. Ela te apresenta os outros personagens dentro de uma perspectiva de finais felizes, de positividade. Aí vem o John Dee e deturpa tudo, expondo o lado sombrio de todos naquela lanchonete. Fala desse conto de horror para o ouvinte, Mauro. Esse é talvez a história mais impactante aí desse arco que a gente está conversando hoje. Eu, quando peguei para ler, eu estava lendo todo esse Sandman maratonando, lendo um atrás da outra. A hora que eu cheguei no final dessa história, é igual um murro do estômago. Eu tive que parar, dar uma respirada, fui dar uma andada, tomar um café antes de voltar a ler o quadrinho, porque ela é muito pesada, ela é um conto de terror mesmo, assim. O John Dee tá lá num café, né? Na história anterior acaba ele entrando num café, pedindo 24 horas, pedindo um café e falando que vai esperar o fim do mundo. E ele vai lá, vão entrando pessoas dentro daquele café, pessoas diferentes, um casal, tem a mulher do café, tem o jovem que tá procurando uma vaga de emprego, tem a menina que é lésbica, que tá vindo no final do relacionamento, tem o caminhoneiro que tinha alguma relação ali com a garçonete, no começo ela dá a entender que eles começaram a se relacionar depois que ele ficou viúvo. Essa garçonete sempre dá a perspectiva otimista, né, das pessoas. Ela diz que ela vai escrever, que ela é escritora e que na imaginação dela ela cria final feliz para todos os personagens que ela convive, né? Então você já imagina a merda que deve ser o livro que ela escreve. Aí o John Dee vai ficando igual aquela influência negativa. Essas pessoas que estão ali não conseguem sair do diner e a cada hora ele vai mexendo com elas de um jeito diferente, despertando primeiro melhor nelas, fazendo elas imaginarem como é que seria se os sonhos delas fossem realizados. Aí você já vê que eles têm vários sonhos deturpados. Depois ele vai experimentando com elas. Cada hora vai fazendo elas passarem por emoções e reações diferentes. Então vai desde a adoração do John Dee como se fosse um deus, agressão, sexo grupal, fazendo eles confessarem o pior que eles fizeram na vida, até uma determinada hora em que ele faz eles agirem igual animais em matilha. Em outra hora, ele devolve a consciência deles para fazerem eles sofrerem por tudo que eles estão passando. Então, quer dizer, é uma tortura contínua em que cada hora ele vai experimentando, ele vai falando como se refere a essas pessoas como se fossem moscas e que ele está experimentando, ele está fazendo crueldade, igual aquelas crianças cruéis que cortam as asas da mosca para ver a mosca estrebuchando. Então, é muito terrível mesmo, é muito, muito pesada a história. Uma referência que me bateu na hora que eu estava lendo a um filme do Luis Buñuel, um cineasta espanhol da Escola do Surrealismo, um filme chamado O Anjo Exterminador. Algum de vocês viu esse filme? Eu vi há muito tempo, nem lembro direito. O Anjo Exterminador é um filme sobre um jantar, um grupo de pessoas, né, ricas, né, dá a entender a alta burguesia lá da Espanha, em que determinado ponto os serviçais são todos compelidos a sair, sem dar alguma explicação, e todos aqueles ricos burgueses ficam presos dentro do salão de festas, a porta está aberta, mas eles não conseguem sair. Então, eles vão conversando, de repente eles voltam para o mesmo diálogo e eles tentam sair, não saem. E o fato deles estarem ali presos, sem saber por quê, sem saber como eles podem sair ou não, vai inspirando o pior neles. Eles vão revelando a verdadeira face daquelas pessoas. Essa história me remeteu na hora a esse filme do Buñuel. E tem tudo a ver, porque a escola surrealista, né, do Buñuel no cinema, do Dalí nas artes plásticas, remete ao sonho, né? A escola surrealista, ela tinha o entendimento de que a arte não precisava ficar, não deveria ficar apegada à realidade, mas traduzir sonhos, expressões do nosso subconsciente. O Buñuel trabalhava muito com isso, e isso se encaixa perfeitamente com a obra do Sandman. Me lembro Stephen King, esses personagens, essa ambientação ambientação, essa coisa bem corriqueira e que acaba degringolando por causa de uma coisa sobrenatural. Mas um King bem mais macabro, né? É que o King, né, Érico, ele ia mostrar primeiro cada um deles passando um ano de vida antes de chegar, né? Antes de chegar no diner, né, meu? Ia mostrar a história de cada um detalhada, assim, né, meu? Porque o cara tem a mão pesada pra escrever, meu. Eu acho essa história, cara, assim, o ponto da virada. Eu acho que a partir daí, assim, como falam que algumas pessoas abandonaram essa edição, eu acho que definiu uma boa parte do que é a série. Pra frente até, né, eu digo. Eu acho que A Casa de Bonecas é muito forte, inspirada nessa edição, principalmente. Ele acaba explorando o horror, assim, né? Claro, ela tem um pouco de gore, né? Mas o que eu acho mais assustador, cara, é assim, é a crueza humana. Eu acho pesada algumas partes. Algumas partes não, eu acho todas as partes, né? E é uma coisa também que o Gaiman, ele quis fazer uma hora por edição, que daria as 24 páginas da revista. E ele falou que não conseguiu, né? E ele falou, mas a história ficou tão boa que eu ignorei isso, minha ideia original, né? Ficou desse jeito e tá ótimo. E ela é realmente assim, nossa, cara, ela é impactante, cara. Tô lendo um trechinho aqui do Annotated, tem a cena da suruba, página 15 da edição. Tem um comentário no próprio roteiro da edição, que coisas que não aparecem no quadrinho em si. Ele disse, orienta o artista, né, a fazer o máximo possível uma suruba, mas que passe na DC. Então é tudo meio recortado, meio por baixo, e tem diz até que no roteiro tem uma frase, por favor, na minha boca não. Uhum. Que foi cortado, que não deixaram. Não tem nada, só mostra uns pés e umas mãos pra cima, né, no quadrinho. Mas tem uns aqui. Ah, isso. E mas essa frase aqui na minha boca não, né? Cara, e é muito, muito sinistro, né, que é o John Dee assistindo Família Addams, né, com aquela musiquinha, né, né, né, né, né, né, né. E ele só olha com a carinha meio de malandro e fala, nice. Cara, é muito sinistro, essa história toda, ela é muito horrível, é o que eu falei, cara, você lê isso, você tem que parar e dar uma respirada antes de seguir com o resto. Tem aqui no comentário que tem no roteiro, né, o Dr. Dee está com as mãos em cima do colo, por baixo do casaco, espero que ele não esteja mexendo as mãos, mas provavelmente não está, já que o suspeito que os seus órgãos generativos encolheram e atrofiaram junto com o resto da carne, das glândulas e tudo mais, mas ele tá curtindo, cara, assim mesmo. Cara, você imagina que ele tá nu, né? Só tá com sobretudo, igual aquele estarado americano, né, que abre o sobretudo. Uhum. Pois é, imagina que tem uma cena que ele tá na cacunda de outro personagem lá, né, nu. Cara, ele tá escrito ainda God, né, em sangue no peito. Isso. Dele, puta, é muito, muito sinistra essa história. E não baixasse todo esse horror e ironia que o John Dee submete essas pessoas, tem um momento de euforia em que a garçonete Betty, Judy e Kate estão abraçadas e cantando uma música bem otimista, que destoa pra caramba, né, dessa ocasião, que é a Spread Little Happiness, né, ou Espalha um Pouco de Felicidade, uma canção de 1929, bem conhecida na Inglaterra, e foi regravada pelo Sting. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry, spread a little happiness as you go by. E tem, hein, Reginaldo? Fala aí pra gente aí a revelação da necrófila, né? Então, cara, é dúbio, né, isso daí? Porque a última imagem que você vê antes do Morpheus chegar é aquela cena onde tá todo mundo morto. Você identifica cada um dos personagens que você passou a história inteira sofrendo com eles, assim, né? E você vê que eles estão todos mortos, exceto a esposa, né, lá daquele casal, que chega uma hora onde, por influência do Ruby, ela confessa que ela entrou num velório e transou com um cadáver, né? E que ela gostou, e ela até pedia pro marido dela, que é um marido dela, é um babacão, ficar imóvel assim enquanto eles transavam, para ela lembrar daquele episódio que ela transou com um morto. E na última cena você vê todo mundo morto e ela em cima do marido, como se ela tivesse morrido transando com ele, né? Mas existe um comentário por aí, você vê que ela é a única que tá viva e ela continua transando com ele morto. Para mim, quando eu li, eu comentei com o Luigi, né, que me deixou ainda ainda mais, deixou essa história ainda mais creepy, né? Ela é mais estranha ainda, cara, assim. Eu acho ela uma burdoada, assim, eu acho ela pesada, cara. E é engraçado que depois de todo o horror que ele faz, né, tá todo mundo morto lá pela hora 22, e na hora 23 aparece uma mosca voando, e ele pega, e ele, o Dee, pega a mosca e engole ela. Então, tipo, acabei a experiência, acabei de torturar todo mundo que eu tinha que torturar. E aí ele senta pela hora 24 esperando o Morpheus chegar. E tem uma personagem aqui, né, que ele faz uma menção a outra que vai aparecer mais na frente, né, que é a Jude, né, que ela fala da sua namorada, e essa namorada é a Foxglove, né, a dona, né. Ela vai aparecer com mais relevância em morte, né? O grande momento da vida. Ô Luigi, e ela tá ligando pra Rose, que é a protagonista do próximo arco, sim, da Casa de Bonecas. Ela era amiga da dona, né? Primeiro aparece a amiga no próximo arco, e lá na frente a Foxglove, que eu não lembro quem que é. É a loirinha ou é a gordinha das duas? É a loirinha. Ah, é a loirinha? É a loirinha, né? É. Ah, tá. Não lembrava qual das duas que era, né? E aproveitando que a gente tá nesse arco, vocês viram aquele fanfilme que foi o Reginaldo que indicou, mas ele tá no YouTube, eu vou colocar no post desse podcast. Dá perfeita percepção que, pô, o Sandman daria uma série HBO sensacional, cara. Cara, um dia vai rolar essa série. Eu vi o curta, ele é muito bem feito. Ele traduz muito bem, né? Tudo bem que é ipsis literis, né? Ele aproveita até os enquadramentos do quadrinho, mas é muito bem feitinho, né? Ele passa todo o impacto. Inclusive, né, eu li que o Gaiman assistiu esse curta e aprovou, gostou dele, né? Então você vê que a coisa se agradou até o autor, é porque ficou bem feito mesmo. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, a opinião de vocês. Vocês acham que o Morpheus, ele teria que ser, assim, numa série, num audiovisual, ele teria que ser aquele branco pancake assim, meu? Ou teria que ser uma coisa mais discreta, cara? Eu acho que ele seria, a aparência dele seria de acordo com o episódio, como a própria série é, né? Nesse próprio episódio, tem uma passagem que eu acho muito boa, que lembra até aquele clipe do The Evolution, né, do Pearl Jam, em desenho animado, né? Muito foda essa passagem, que ele vai pulando de uma cabeça pra outra, né, de sonho em sonho, com o Elmo, até o Superman também, né, dormindo, né? Cara, eu acho foda. Até ele aparecer na visão live action que a gente vê, né, no finalzinho, que é exatamente o final desse, do 24 horas. Mas ele seria aquele brancão, assim, branco maquiagem ou um cara pálido? É isso que eu tô perguntando. Eu faria com um cara pálido, não faria com tanta, parecendo uma máscara que nem se curta. Faria um cara pálido e usaria algum efeito nos olhos dele pra ficar um negócio mais sobrenatural. Do jeito que esse cara aparece, lembra muito o Michael Myers, né? Totalmente. Ah, ele é bem fiel aos quadrinhos, né, a figura, mas eu não sei se seria assim, porque durante a história, você vê que o Morpheus, ele se passa por um humano. Não sei se é magia, né, se é algum encantamento que a pessoa não perceba ele desse jeito, ou se ele é só um cara pálido, assim, né, alto, cabelo preto e pálido, né, não é o branco pancake aí que aparece, né, eu não sei, pasta d'água, assim, né, eu não sei. Eu tenho a mesma impressão que você, Regi. Ele é tipo aquele góticos final dos anos 80, por isso que ele passa razoavelmente despercebido, né? Eu entendo pro curto eles terem usado lá a máscara tipo Mike Myers, mas eu acho que numa série pra funcionar, eu faria um cara mais branco, gótico, e usaria alguma coisa diferencial nos olhos dele, porque isso é muito tratado na série. Usaria, sei lá, algum efeito especial pra fazer aquele olho preto com a pupila branca. Eu acho que o Morpheus, na minha opinião, na minha cabeça, tá entre o Adrian Brody, né, muito famoso como pianista, né, ganhou até Oscar, e o Tom Hiddleston, né, que a gente comentou no podcast do Drácula, que é o Amantes Eternos. Eu acho que o Morpheus tá entre esses dois atores. Particularmente, eu preferi o Adrian Brody. Eu acho que o Morpheus é feião, sabe? Não tem pinta de galã, não, sabe? Eu acho que o Tom Hiddleston tá muito marcado pelo Loki. Tomou muito fora, né, meu? Tem que ser feião. É. Ou ter chulé, bafo, né, meu? É. Tomou muito fora, né? É. Tomou muito toco, né, meu? Assim. Sabe, eu sempre achei esse nome horrível. É tão comum. Ainda mais pra alguém que tem tanta coisa pela frente. Sabe, um destino. Oh, destino. Gostei. Doutor Destino. O que acha? Saideira do capítulo. E essas mãos? Meio que uma chapa de raio-x, Reginaldo. O que é que você acha aí dessa capa? Impactante, mas um pouquinho menos que as outras, assim, né? Não acho ela tão forte quanto as outras. Ela é sinistra, ela é sombria, né? Ela tem um olho no meio, né? Ela tem o olho do John Dee no meio. Do lado, ela tem até algumas reproduções que vão aparecer ainda pela série. O Gaiman comenta que a imagem favorita dele é essa xícara, que tem os olhos e a boca na xícara, assim, né? Eu acho legal. Não, da série toda que apareceu agora, não é a minha favorita, mas ela é bonita, claro, ela é bonita. Ela remete às personagens que estão no Dee, né? Aquela caveira é o John Dee, né? É muito legal, né, cara? O cara berrando lá em cima. É de filme de terror, né? A imagem central. Parece um típico cartaz de filme de terror. Sim, sim, sim, sim. É quase não dá pra ver o olho, assim, né? Quem sabe até de um livro de terror, né? Por isso até me lembra mais Stephen King de novo. Ouça, você pode ouvir os gritos. 3 crianças estão presas no elevador com Bob Joe McKenna. Harold Smith caminha pelo canil com uma chave de roda nas mãos ensanguentadas. Moldy Carroll gargalha desvairadamente enquanto as chamas devoram a ala geriátrica. Ouça, você pode ouvir o choro. Nas vias expressas, o pranto indefeso vem das esculturas de metal retorcido, borracha queimada e vidro estilhaçado. Nas ruas de Nova York, um grupo de fundamentalistas sabe que esse é o fim do mundo e que ainda estão aqui presos à Terra. Eles lamentam por terem sido abandonados por um Deus repentinamente distante. Ouça. Ouça a angústia de um mundo onde as coisas ruins deixam seus cantos secretos. Ouça um mundo de dor. Ouça. Você pode ouvir. Som e Fúria. Som e Fúria é o capítulo mais super-heróico da série. Tem uma pegada que nunca mais se repetirá na série, com o mais próximo do que seria uma batalha campal entre um super-herói e um vilão. Eu acho que também foi o Gaiman tirando o pé do acelerador depois da tempestade de merda da sexta edição. E tem outro desfecho com outra quebra de expectativa, porque quando o Ruby se quebra e o Morfeu volta a ser íntegro, né? Ele praticamente não dá nenhum castigo ao Dee, né? E ele na edição número 1, por muito menos, se a gente colocar valores altruístas aqui, amaldiçoou o Alex Burtis, né? Com o Eterno Despertar. E outra vez que a gente vê o quão deslocado é o senso de justiça do senso comum, é quando ele não entende que deveria ter compaixão pela Rachel, né, na terceira edição, que o Mauro falou ainda agora. Só é lembrar disso pelo Constantine, né? O que você acha desse senso de justiça de Morfeu, Mauro? Cara, eu acho legal porque mostra algum senso de compaixão, né, do Morpheus. O Morpheus, como eu falei já antes, e como a gente vai vendo mais aí pro final da série, ele não é um personagem completamente bom. Né, ele está mais para uma representação de um deus mesmo, da mitologia, com ego exacerbado, com certo egoísmo, com um distanciamento do ser humano. E nesse momento, para ele era completamente indiferente destruir o John Dee. Mas naquele ponto, tendo passado por tudo, tendo saído, né, concluído um ciclo pós o aprisionamento dele, recuperando todo o poder dele, ele resolve, vamos dizer assim, ser magnânimo, né? Melhor do que dizer que ele teve compaixão. Ele resolveu ser magnânimo e dar uma noite de sono tranquila pro John Dee, que não dormia desde que tinha tido a posse do Ruby, e a todas as pessoas, né, do mundo, né, realmente assim, devolvendo o sono para as pessoas que eles não tinham com aquela qualidade desde que o Morpheus tinha sido aprisionado. Então é muito mais uma característica dada aos deuses, né? Que dizem que os deuses tinham compaixão dos homens ou eram magnânimos com os homens, e que é atribuída ao Morpheus nesse momento para evitar que ele faça uma vingança pura e simples. É só importante, assim, que sei lá, né? Assim, que não é o foco da série, né? O a luta, o combate. No momento que o John Dee, ele entra no sonhar, ele já perdeu, né, meu? Porque mais pra frente até o Gaiman explica melhor, mas no sonhar o Morpheus é pleno, assim, ele é o sonhar, né, então ele é absoluto dentro do reino dele. Legal, eu acho legal toda a condução, né, dos combates pra ele reaver ferramentas dele, depois esse confronto com o John Dee, ele é assim, se você parar pra pensar, ele é até um pouquinho anticlimático em relação à condução da série, cara, mas não me afeta em nada, cara, porque realmente o que importa é você olhar o todo da história, cara. Eu acho que tem até seus méritos, sabe? A cena lá que o John Dee, né, destrói o Rubi, né, pra destruir o Morpheus, e tem aquela página inteira em branco e só o John Dee pequenininho, né? E aí ele começa, ah, eu consegui, eu venci. E de repente, na outra página, mostra numa perspectiva maior, tá tudo branco, porque ele tá na palma da mão do Morpheus, né? E aí ele foi reduzido à verdadeira insignificância dele. É bacana, né? É uma construção visual muito legal. É que essa edição tem que ser o ponto alto, né? Tem que ser o clímax desse arco. Então, se a próxima edição aqui é um epílogo, né? Aliás, no original era até a parte do segundo arco. É, e como vocês já comentaram, é uma batalha campal que acaba não tendo a ver com o resto da série, mas ele tinha que acabar essa história de algum jeito, primeiro arco de algum jeito. Na saideira do capítulo, Reginaldo, são meus óculos ou a capa de cinema número 1 tá por trás de uma porta de lençol aqui, cara? É exatamente isso, mas não é um lençol, é uma musseline áspera, como se fosse uma estopa, né? E atrás dela tem um xerox da primeira capa, né? Que é coisa de gênio mesmo, de artista mesmo, assim, né, cara? Ela é simbólica, assim, né, pro fechamento do arco. Acho legal demais, cara, né? Essas mãos, assim, nas prateleiras... Bonita demais, cara. Muito bonita mesmo. E realmente, assim, é difícil. Tem gente que nunca viu essa figura do Sandman no segundo plano. Mas a hora que você vê, você também não deixa de ver mais, né? É muito engraçado, cara. O som de suas asas. Suas Asas é um benchmark, né, para Sandman. Os capítulos anteriores tinham um toque de humor e sagacidade, mas aqui o Gaiman estabelece um tom mais grave e melancólico. Será mais frequente nos números subsequentes. Érico, apresenta a personagem morte para o ouvinte e de onde ou de quem foi inspirada e o comportamento dela. Se ela chama as atenções para si, pode-se dizer que ela eclipsa o protagonista? Eu acho que ela, de certo modo, ela ficou mais famosa que o protagonista se a gente contar o número de tatuagens. E de cosplays também. De cosplays, feiras, né? Agora, tem que pensar o que passou pela cabeça do Gaiman, né? Porque tem uma personagem chamada Morte, hein? Mas a Morte vai ser a personagem mais legal do meu quadrinho. E o que é legal pra ele, né? Uma menina daquelas, parece a mais interessante, assim, da festa, porque ela não é nem espalhafatosa e também não é toda fechada. Ela tem um visual legal pra época, né? Eu acho que isso que atraiu, acho que ele construiu muito bem ela, né? Com os diálogos, essa caracterização visual com o Anki. Acabou, sim, acho que eclipsando ele. E tem a função que ela tem nessa história aqui de dizer, olha, para de mimimi, segue aí, porque tá tudo bom, tudo bem, você passou quase 100 anos aí preso, mas bola pra frente, né? A atração pela morte é uma coisa que eu não sei se o Gaiman esperava, mas ele criou um personagem que é muito, muito atraente. Não no sentido somente de bonita, né, mas atraente na personalidade, atraente como uma personagem muito bem construída e que você tem vontade de ver histórias com ela. Você sente também isso? Sinto, cara. E uma coisa que eu acho fascinante nesse capítulo é que quando o Morfeu sai com ela, né, quando ela sabe, não tem tempo pra isso e tal, e vai continuar com as responsabilidades dela, né, o quanto as sequências são pesadas, mas com a sutileza do game, né? Como aquela do bebezinho, né? Que ela leva, caramba. E você falou do Morfeu, cara, eu tenho a impressão que o Morfeu tá sofrendo uma espécie de estresse pós-traumático, né? Parece que só cai a ficha dele, quando ele recupera tudo, né? Até o momento ele não tinha parado para pensar o que tinha acontecido com ele. Parece até uma vítima de sequestro, né? Sei lá, algo mais humano que isso, né? De certa forma, esse cativeiro deixou ele mais humano, né? Cara, eu já sou mais do que o Eric colocou aí. Me pareceu mais aqueles cara emo, né? Fica ali com os passarinhos, choramingando. Fala, porra, cara, você tem uma função pra fazer, eu tenho uma função pra fazer, todos nós temos problema, temos dificuldade, olha essas pessoas que eu tô levando embora, larga a mão de ficar choramingando, deixa de mimimi e faz o seu trabalho. Volta pro que interessa, que esse seu chororô de ficar dando pãozinho pra passarinho não vai te levar a lugar nenhum. E é uma coisa bacana da morte, né? Do jeito que ele fez a morte, ela é realmente um personagem fascinante, porque ela é muito bem resolvida. É autoconfiante, ela é serena, ela sabe lidar com as pessoas, com o velhinho que tá morrendo lá no sofá, com o bebê, com a mulher que morreu no meio do stand-up. Então, assim, ela sabe lidar com gente, ela sabe fazer o ofício dela, que é pesado, né, que é levar as pessoas embora, e que muita gente odeia ela, outros recebem ela de braços abertos, ela deixa muito bem a entender isso nessa história, e ela sabe lidar com todos, cada um ao seu jeito, tudo com muito tato, então isso é que torna ela uma personagem tão fascinante, né? Ela é aquela coisa acolhedora, independente da situação e da carga, né? Ela é um contraposto àquela figura do Green Reaper, né? Daquela caveira com a foice, né? Então é uma baita sacada do Gaiman, né? E eu adoro o negócio do comecinho da história, que eles estão no parque, o moleque começa a chavecar ela, e ela fala, claro, a gente vai se ver em breve. Ela some, e no final da história ela volta para buscar ele a hora que ele é atropelado. E ele ainda não sacou que morreu, ele continua chavecando ela, fala, olha, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Vai levar ele para mostrar que ele morreu. Então, pô, muito bacana, puta personagem. Uma coisa, tu perguntou antes também, né, Ludwig, sobre as origens da personagem, e a gente tá conversando antes sobre o quanto o Gaiman deixava o colaborador realmente colaborar. Tô achando aqui uma referência que o Gaiman sugeriu que ela parecesse a Nico, a cantora do Velvet Underground. Ela era do Velvet Underground, é Nico? Velvet Underground é o Lou Reed, não? Não, mas tinha... A Nico também. É Lou Reed e o Velvet Underground que tinha a Nico. Exato. Isso, a Nico cantava umas músicas, né? Ele queria que fosse baseado na Nico, daí o Dringenberg mandou o desenho de uma garçonete que ele conhecia, a Cinnamon Hadley, e o Gaiman topou, não, é essa, tá legal, é isso que eu quero mesmo, e ficou. Inclusive, essa Cinnamon Hadley depois ficou um pouco famosa, né, por ter sido sua inspiração, julgado que ela foi a inspiração, e ela faleceu no ano passado, em janeiro do ano passado. Tô vendo justamente uma matéria sobre a morte dela. Cara, eu tô vendo as fotos dela aqui. Eu acho que ela é mais um Winona Ryder, né? Eu acho ela mais parecida com a Patti Smith, mas a referência que eles falam é realmente a Nico, e essa garçonete, que é um lugar onde o Gaiman levava parceiros aí que ele tá trabalhando em Sandman, comer panqueca, né, meu, assim, então a referência que eles usaram foram essas duas, assim. Na verdade foi o Dringenberg, né, que propôs o desenho, e o Gaiman que depois foi conhecer ela, né, eu acho que por acaso ele e o Maquin encontraram ela na casa de panqueca. Isso mesmo, assim, né, mas que depois ele conta outras histórias também dessa casa de panqueca, né, parece que não foi uma vez só, que ele ia regularmente lá, né. Uhum. Não sei se foi o Dringenberg que apresentou o lugar pra ele, não sei. Ó, oh, vem ver de onde eu tirei a morte. Olha ela ali, ó, vai servir uma panqueca pra ele. O que eu acho muito legal, cara, é que assim, sonho, ele tinha que ter uma leveza, cara, sabe? Porque é sonho, porque é isso. E ele é super pesado, ele é super denso, ele é super dramático. E a morte é ao contrário, ela tem uma leveza, mesmo que ela esteja abordando, assim, todas as mortes que tem lá, em maior e menor grau, elas são pesadas. Mas ela tem uma leveza, uma naturalidade, ela leva as coisas na boa, assim, ela não é sinistra. Ela não é nada sinistra, né, cara? Ela é viva. Exatamente, cara. Então, assim, isso é encantador, cara. Isso é um achado, assim, um achado, cara. Assim, embora não seja do meu gosto pessoal, eu prefiro realmente, eu gosto mais do Morpheus, assim, né? Da estrutura que ele monta, até da melancolia dele. Eu gosto muito mais, mas eu reconheço a morte como um achado. Ela não tem outro nome, ela é morte mesmo, ela não tem firula, ela, não, ela se veste normal, ela é normal, ela bate papo normal. Acho que se o cara, o cara que tava jogando bola, se ele continuasse lá, ele ganhava no xaveco, assim, não tem problema nenhum, né, assim, e o Morpheus é aquilo lá, né, cara, ele tá dando areia do sonhar pras pombas. Imagina essas pombas como ficaram loucas depois disso, né, meu, né? Devem estar cagando por Londres inteiro, assim, igual uma metralhadora, né, meu? Uma blitzkrieg de merda de pomba, né, meu? Aditivada na areia, né, que assim, então assim, é muito, eu gosto desses dois contrapontos. Eu gosto da série da morte também, não é que eu não gosto, mas minha preferência, até por essa estrutura criada, né, que o Morpheus, ele é isso, ele é melancolia, ele cria caso pra ele mesmo, cria regra pra ele mesmo. Pera lá, cara, você é o regente do sonhar, você tá dando areia pras pombas, cara, que é isso, né, meu? E a história é linda, cara, ela é bonita demais. Tem horas que você vê só a sombra da asa, né, uma coisa linda, cara, lindo, lindo, lindo mesmo, assim, uma caracterização da morte que eu nunca tinha visto, nem parecido, assim, eu acho bonito, assim, acho bonito demais, cara. Me corrigindo, ela morreu esse ano, a inspiração, a Cinnamon Hadley, no início desse ano. Reginaldo, fazendo uma retrospectiva até aqui, o nome do arco faz justiça aos movimentos da música erudita? Explica aí o título Prelúdios e Noturnos. O prelúdio é assim, o termo overture, ele não é a mesma coisa que prelúdio, embora ele fale Sandman prelúdio, existe a palavra overture, inclusive aqui no Brasil, né? Ela vem do francês e ela significa, é uma peça pequenininha antes da peça. O prelúdio não, o prelúdio já é a peça, mas é o começo. E noturno é um tipo, é uma variação de ópera, né? Mais sombria, mais sinistra, assim, que não tem tanto aqueles formatos alegreto, né? Ela é mais sombria, mais soturna, que sim, combina demais com a série, claro que combina, né? É a cara da série. E eu acho esse começo, assim, bem legal, mesmo ele tendo problemas da troca de artista, da série mesmo sofrer um certo ajuste, aos poucos ela vai, mesmo que ela referencie alguma coisa do universo DC, ela vai se afastando, ela vai só tangenciando alguma coisa, assim, ela não é tão calcada no universo DC. Acho que a sexta teve uma virada, a sétima ele conclui, aí a oitava ele já tá já confortável, ela é a cara da série. Eu tô complementando o que ele tava falando, a edição 8, eu acho que ela conseguiu pegar muitos leitores, eu acho que foi muito, gerou muito boca a boca, justamente por causa da morte, e pelo teor da edição mesmo, eu acho que ela foi tipo a edição que lançou o Sandman, uma das edições que lançou o Sandman pro grande público. Quando lançaram a primeira coletânea de Sandman, não foi essa, né? Não foi pelo Desnoturno. A primeira coletânea foi de Casas de Bonecas. E lembra que na época pouquíssimas séries tinham coletânea. Sandman foi uma das primeiras. E essa coletânea que saiu de Casas de Bonecas, ela incluía essa história da morte. Começava com a história da morte, porque era a história mais comentada, a edição mais falada, né, da série até então. E só depois que se reuniu, fizeram esses 10 volumes e colocou a história da morte como final, ou epílogo do Prelúdios Noturnos. Inclusive, esse termo Prelúdios Noturnos surgiu bem depois, o Gaiman nem usou durante a criação da original da série, e até ele chamava esse primeiro arco de Sono dos Justos, e só mais tarde que se criou esse TP, Prelúdios e Noturnos. E tem outra coisa, né, Érico? Essa questão aí do sucesso também, ele reverberou também como essa história da morte acabou atraindo leitoras, né? Leitoras de quadrinhos mulheres, né? Uhum. E assim, era uma coisa que o Gaiman costumava escutar muito dos lojistas, né? Disse, olha, você colocou mulher na minha loja, né? Eu passei a vender a GB pra mulheres também, por sua causa, né? Pensem que morte em inglês inglês não tem gênero, né? A gente fala a morte aqui em português, mas em outros idiomas varia, né? Inclusive a morte é masculina ou feminina. Pra gente é feminino, mas pro inglês não tem gênero, e o fato de ele colocar a morte como uma mulher já é interessante por si só. Pra gente parece óbvio que a gente fala a morte, mas pra quem tá acostumado a imagens da morte como, sei lá, um esqueleto com uma foice, ou a morte lá do sétimo selo, ou o que for, é bem curioso você ter uma morte que é uma mulher. Tem que pensar isso na época, né? A gente agora tá acostumado com essa imagem aqui da morte, mas pra época é um pouco impactante você colocar um personagem feminino como Death. E eu queria muito ouvir essa, porque a gente sabe que o público leitor de Sandman sempre tá se renovando, mas eu particularmente nunca conheci alguém que nunca tenha lido Sandman. E o Mauro aqui é um leitor novo, né? Mauro, diz pra gente como você enxergava Sandman antes e depois dessa sua primeira leitura. 30 anos depois do lançamento da série, você teve alguma dificuldade em relação às histórias em quadrinhos contemporâneas? Quer dizer, sendo metade datado, fala dessa experiência pra gente. Não, de jeito nenhum. Como eu falei no começo do programa, né, o meu histórico com quadrinhos sempre foi o quadrinho do super-herói, que eu leio desde moleque, e até por restrições orçamentárias eu sempre lia o que eu conseguia comprar, que eram os quadrinhos de X-Men. Quando sobrava alguma coisinha, eu me arriscava pra um Thor, pra um Homem de Ferro, para o Capitão América, o Batman sempre estava também lá nas minhas compras. E aí, com o passar do tempo, fui refinando, fui lendo coisas melhores, né, tendo condição de comprar coisas melhores. Mas o Sandman, como sempre teve o hype em cima e serem bastantes edições, e eu falei, eu vou esperar um momento próprio da minha vida para pegar e ler inteiro de uma vez. Não vou comprar para ficar acumulando. Eu mal tô dando conta de ler as coisas que eu compro, não vou comprar Sandman para deixar lá no armário. Então foi adiando. Eu falei, quando tiver um momento propício, eu vou comprar e vou ler de uma vez. E até que um dia, conversando com você e com o Reginaldo, eu confessei esse pecado inominável de que eu nunca tinha lido Sandman. Vocês me botaram uma pilha e falaram, cara, é o seu perfil, você vai gostar, não sei o quê. E aí eu resolvi deixar que a minha pilha, que já estava acumulada, de lado, comprar esses volumes aí numa promoção esperta aí que apareceu da Amazon. Não se esqueçam aí do link dos escapistas. E peguei para ler, foi que nem eu disse. A partir da terceira história, da do Constantino, eu já não conseguia largar. Então, li esse primeiro volume aí praticamente em pouquíssimos dias. Gostei muito mesmo da história. É um negócio que para mim não ficou datado. Talvez porque eu já tenha referências, né, de quadrinhos, de outras leituras da época, talvez porque eu seja da década de 80, né, passei minha infância na década de 80, mas para mim não pesou o passar do tempo, não. Continuou completamente atual, uma leitura fluida, uma coisa interessante. Agradeço a você e ao Regi terem me botado a pilha para eu finalmente começar a ler Sandman. E essa é a saideira mesmo, né? Essa capa tem um espírito de quase todos, né? Quer dizer, é a revista do Morpheus, mas quase nunca ele aparece nas capas. Essa capa só tem uma história engraçada, que é assim, Gaiman não falou pro Dave McKean que o nome da história ia ser O Som de Suas Asas, né? Ele só falou que ia abordar a morte, e aí ele falou, ah, vou avisar o Dave McKean que eu vou abordar a morte com asas, né? E aí o Dave McKean mandou para ele a capa da morte já com asas, né? Aquelas coisas assim, igual a sincronicidade que a gente estava falando do Constantine, né? Que sem eles falarem do assunto, os dois pensaram na morte com asas, né? E se você olha a capa, é a figura da morte, né? E ela tem uma asa, né? Ela tem uma asinha branca atrás, assim. Bem legal, cara, assim, né? E ainda assim, é como se fosse mesmo um epílogo do Prelúdios e Noturno, porque ainda tem aquelas prateleiras laterais, só que agora elas estão coberto de era, assim, né? Que é, pô, é muito bonito, cara. Isso também representa muito, né, dessa visão dele de morte, porque você associando com morte, era muito fácil ele ter colocado na prateleira coisas escabrosas, né? Uma caveira, uma parte de corpo, alguma coisa de decomposição, mas não, né? Ele encheu de planta, que é vida, né? Ele meio que dá uma ideia do ciclo, da integração da morte com a natureza como algo normal, né? Como algo natural e não como algo sinistro. Então, a capa também acaba passando essa ideia da morte que a historinha reflete. Ainda tenho dificuldade para aceitar. Você sabe o que vai acontecer. Não consigo aceitar. É assim, é a lei. Quando você fechar os olhos, vai ter 1 milhão de homens que vão morrer no mesmo segundo que você. Mas eu não estaria aqui. Eu vou desaparecer para sempre. Se ao menos eu tivesse aprendido alguma coisa. Me sinto tão indefeso quanto no dia do meu nascimento. Não consegui achar uma razão. É isso que eu preciso procurar. Fim do episódio 1.